as cabrita pira. O Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, pro Duga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Tá no ar mais um Estádio 97, ao vivo, feriadão, mas tamo aqui no oferecimento de Esser, construindo com valor. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. E Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Seu medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Tá no ar mais um Estádio 97. Sejam bem-vindos, amigos. Opa! Boa tarde. 17:36. Estamos aqui, né? Olha a hora, olha a hora. Estamos aqui e, lógico, estamos aqui no pique para fazer o Estádio 97, mas sem antes não deixar de demonstrar nossas condolências pelo passamento do pai do nosso produtor, o Bá, né? Sentimentos aí, A família. A família toda. Família toda. Que Deus tenha a família, Bá. A Sandra, a irmã. Que Deus tenha seu pai em bom lugar, viu, Bá? Aí tem mesmo. Tem mesmo. Ele descansa em paz, viu, Bá? Com certeza está num lugar melhor do que a gente. O que o Bá me falou semana passada, não sabia, o pai do Bá estava sofrendo, né? Eu não sabia. Eu também não sabia, o Bá me falou semana passada, o pai do Bá está aqui hoje, né? Pelo que eu entendi do Bá, foi um alívio, né, Bá? Foi. Então, força. O programa hoje é dedicado ao seu pai, Bá. Palmeirense. Que coisa, né? Eu estava conversando com o Benjamin e, mano, e meus amigos que estão aqui, principalmente vocês dois que são corintianos. Tava falando com o Bá aqui, falando, ah, que coisa, né? E no dia que o pai dele veio a falecer, infelizmente, né? Teve um jogo, cara. O pai dele era palmeirense roxo. O Bá é corintiano roxo. Aí veio um jogo, cara, que é realmente aquela coisa pra... Olha, vou em paz, vamos terminar empatado. É, cara, sabe, parece que alguma coisa... Né, é verdade, cara, não sei. Uma homenagem digna de um grande palmeirense e de um grande corintiano. Eu acho assim, eu dúvida nenhuma, acho assim, o maior jogo os do filhos, campeonato, talvez. Os filhos são reflexos daquilo que aprendem com os pais. Não, não, você foi modesto. Foi modesto, mano. O melhor jogo dos últimos 10 anos. Dos últimos 20 anos. Eu quero menos, parabenizar uma pessoa. 20 anos. Eu quero parabenizar também uma pessoa especial pela visão de futebol. Você falou que ia ser 0-0 jogo não. Chato. Pode como falar? Assim? Não, não sei, quem assistiu o jogo? O que você falou? Não, ele falava 15 minutos, eu postei isso no meu Twitter. Gente, velho. Que jogo chato. Cara. Não, você não falou isso. Mas, sério? Os 15 primeiros minutos não acontecia nada, né? Os caras acabaram com ele, velho. Aí, não, os caras não estão assistindo o jogo, viu, Sombra? Aí, nossa, não acontecia nada, você tá louco? Gente, que jogo chato, cara. Eu vou dormir. Eu não falei vou dormir. Eu falei, mas jogo muito chato. Pô, eu falei, deu 2 minutos, o Palmeiras fez 1-0, quando fez 1-1, aí foi. Aí foi. Aí depois ele mudou e falou, que jogão. Ah, não, foi jogão. Eu sei, mas aí os caras acabaram com você. Quando você disse 15 primeiros minutos, não tava chato? Não, mas você tava certo, até ali você tá certo. Não tava, o Rudy tá chato. Não, chato, tava no jogo. Estudado. Tava estudado, gente. Eu estudado hoje em dia. Futebol não é briga de bêbado, Benjamin. Futebol não é briga de bêbado. O cara sai batendo, chutando todo ali mundo. Você tinha, achou o primeiro você gol, tinha dois gigantes ali, né? Você tá de brincadeira? Oh. Ah, muito bem. Ah. Vamos começando com as manchetes aí, do Estádio 97. Oferecimento da Esser, construindo com valor. Também de Eliar, muito além da partida. Oi, Cláudio Mota! Boa apareceu! Matheus! Apareceu! Nunca trabalha, apareceu. E ele guardou a camisa da festa junina e ele veio com ela hoje. Isso, tá trabalhando, Motinha? Style, né? Motinha, está com cara de que acordou há 27 minutos. Putz, mas que é o pior, Sombra. Eu acordei cedo, tem que fazer sopinha. Ele já disse que está mal-humorado. Tá mal-humorado? Eu não falei nada. Por que, Mota? Eu não falei nada. Ele tava sexta-feira, hoje não. Não falei nada. Hoje ele tá tranquilo. Hoje acordei, já fiz sopinha. Meu neném. Que coisa, hein? O seu Benjamin Button? É. O meu Benjamin Button. Chupim Masterchef. Muito bem, Motinha. Então vamos começar pelo jogo do sábado. Ah, tricolor, meu Deus do céu! Bota, G4! Bota a condição de mancheteiro, por favor. Imparcialidade. Ah, desculpa. Mito, meu Deus, o Pelé do gol! Meu Deus, 25 anos de tricolor! Nossa, imparcial. Você me respeita, seu merdinha. Você me respeita. 25 anos de tricolor, chupa, Benjamin. E você tinha razão, Benjamin. Ganso só joga bem com o Neymar. Agora o Neymar do Nordeste. Agora vai. Soletre no Nordeste. Meu Deus. Como? Nordeste. Neymar do Nordeste. Nordeste. O Rogério. Nordeste. No aniversário do mito, chegou um novo mito. Meu Deus. Ah, 25 anos de São Paulo. É, a estrela de um Rogério. A estrela de um Rogério que se apaga é a estrela de outro Rogério que começa a se acender. Pelé do golfe. Soletre, Pelé. Pelé. Depois vocês falam do mano. Ah, mito, meu Deus! Não é nada vai apagar o brilho do mito. Mas e a manchete, Mota? Mas e aí? Ah, e ganhou muito bem. Chupa todo mundo. Falou que a gente tinha apanhado o Inter. Vai, cuspi no notebook, pelo amor de Deus. Era provável. Mas nem você acreditava. 12, não, agora vinha falar. Agora nos Falcons. Chupa, o Ganso jogou muito bem. E? Rogério Neymar. Jogou muito bem. Neymar, com acento no R. É. Michel Bastos jogou muito bem. Né? E agora, RG? Sim. Próximo jogo. Em RG. Vocês vão levar o Neymar pra jogar contra a Vila? Vai levar o Neymar. E é na Vila o jogo. É, na Vila. Dino, sempre jogo na Vila. Não aguento mais, velho. Não tem um jogo do Santos no Morumbi. São Paulo e Santos nunca jogam no Morumbi. Nossa senhora, velho. O Brasileirão tem dois turnos. Joga as duas na Vila. Ah, dá a impressão que ele joga sempre o mesmo turno. Sempre. E o Luiz Fabiano voltou, viu? Voltou a treinar? É, tá voltou. Isso é bom ou ruim, Cláudio? Isso é bom ou ruim? Pra mim, agora com o Rogério... Ah, para aí. É Rogério na linha, Rogério no gol. É o mito, velho. Não precisa de nada. É verdade, né? Baita jogador. Que foi surpreendente a atuação do São Paulo no sábado em função de 8 desfalques. Foi surpreendente. O São Paulo dominou o Inter, cara. Fez um bom primeiro tempo e fez um ótimo segundo tempo. O São Paulo jogou muito bem. O Inter estava completo? O Inter está... Acho que estava, Domênico. Olha, estava lá com o Lisandro Valdívia. Lopes, estava com o Valdívia, estava com o D'Alessandro. Eu acho que era o completo. Só faltou o Alisson, tá na seleção brasileira. Pô, tava o goleiro. Alisson. Mas o Muriel é bom. Não, tão bom quanto, mas é o goleiro deles é o Alisson. Mas o Muriel, mas o Muriel é muito bom. Tipo, Alisson. É o goleiro que fez a diferença. Bom, lógico. Bom, ele perguntou qual era o desfalque. Me parece que era o Inter titular. Eu não tô muito acostumado com a escalação do Inter, me parece ser o Juan, titular. Mas o Juan tá sempre velho, sempre machucado. O Juan tá machucado ali, não conta. É. O São Paulo que jogou com, então, 8 reservas e estreou o ponta esquerda, Rogério. Esse Rogério veio do Vitória, ele já teve uma passagem anteriormente pelo Botafogo, no ano passado. Ele foi revelado pelo Porto de Caruaru, era jogador do Náutico e emprestado do Vitória. Vitória fez um jogo difícil aí pra liberar o jogador e hoje ele pertence ao São Paulo. Eu, sinceramente, não tinha expectativa, porque você fica naquelas, pô, jogador veio da Série B, tava lá, não sei o que lá. E o Osório falou, olha, foi meu auxiliar, assistiu muitos jogos, e indicou esse jogador para chegar à conclusão de que ele poderia ser importante pro elenco. Muito bem. Aí contratou o Rogério. Para quem assistiu o jogo de sábado, e eu não estou sendo... Eu sou muito frio em relação a isso. Para quem assistiu o jogo de sábado, você fala, rapaz, onde tava escondido esse garoto? Sim. Você assistiu, mano? Vi. Sim. Garoto! Estou exagerando? Muito. Não. Ele fez fumaça, fora, né? Fora o gol. Ele deu um corte uma hora no jogador do Inter ali, que ele deu aquele come, cortou pra dentro e bateu, que o goleiro fez uma ponte ali, esticando o braço. É. Já começou ali. Aí o pessoal falou, pô, esse cara é diferenciado. É que é complicado, Sombra, porque geralmente nos primeiros jogos, o jogador, como não é conhecido, o pessoal dá espaço. É. Quando o cara mostra certa qualidade, o pessoal já fala, opa, cuidado aí. É igual o Marcial. Marcial jogando contra o Fluminense. O Nego vai olhar diferente. Depois, agora, contra o Palmeiras, não teve o mesmo espaço que ele teve no jogo contra o Fluminense. Claro, Mas é bom jogador, Sombra. É rápido. Inclusive, falo mais, viu, Sombra? É melhor que aquele João Paulo lá. Conceito. Surgiu o São Paulo? É João Paulo, né? Ah, precisa dar tempo pra ele, né? O João Paulo... O João Paulo, né? O João Paulo é mais um jogador... Né? Mas assim, nesse nível ou não? Não, é diferente. É outro aspecto de jogador. É jogador de velocidade... Não, digo assim, mas parece ser melhor jogador, não? É perfil diferente, Domênico. É jogador de drible e velocidade. Ele vai pra cima do adversário em progressão, pelo que eu senti. Olha, Domênico, chamam ele de Neymar do Agreste. Tá pra você entender, vai. Mas a gente tem o Messi, né, que é o Luiz Eduardo. Eu acho que até tão... Quando fala-se em outras séries aí do... Tem o Messi. Quando falam-se em outras séries aí dos campeonatos brasileiros, aí no caso, Série B, Série C... O pessoal meio que torce o nariz. Claro. O pessoal fica, porra, será que vai dar certo? Não sei o quê. O São Paulo comprou um jogador, lógico, calma. Não dá pra chegar e falar que é o novo Neymar, como o pessoal falava lá. Mas, aparentemente, pelo que mostrou no primeiro jogo, e não pegou qualquer bêbado, pegou o Inter, que é um time qualificado, o moleque mostrou qualidade. Assim como o Flamengo, pegou aquele Kaique, mas Kaique. Tá deitando o cabelo. É o segundo também. Artilheiro do ano. Kaique. Sim. É um cara que tava no ABC, a torcida xingando o cara pra cacete. É um jogador que começou no Flamengo, rodou o mundo por aí porque não deu certo lá no Flamengo. O Flamengo dispensou e o Flamengo repatriou. Verdade. Às vezes o jogador tá na Série B, o pessoal fica com aquela rejeição. Não, tá na Série B, é um lixo, não presta. Não. Tem que ter calma. É. Principalmente verdade. Quando você tá sem dinheiro e a janela tá fechada. É verdade. E a Portuguesa tá cheia de craques, mano. Oh. Precisa prestar atenção. E me chamou a atenção também a segurança do zagueiro Lianco. O Lianco, pelo amor de Deus, olha, quando o Lucão se recuperar da contusão, segura o Lucão no banco, por favor. O Lianco joga sério, ele só precisa, quando chegar aí às vezes no campo de ataque, não precisa chutar no gol, viu, Lianco? Porque esse não é o seu forte. Você nunca fez um gol do meio da rua, então não precisa chutar no gol, não, tá? Faz o que você tá fazendo aí na defesa, limpa a bola, joga com segurança, faz o que você tá fazendo bonitinho... Que você vai ter a titularidade em breve. Não faz mais nada que isso, tá tudo bem. Não exagera, não. Não tenta ficar dando chute a gol, não. Mas São Paulo fez uma boa partida. E aí fica aquela coisa, né? Agora ninguém vai ficar falando do rodízio. Né? Será que também não, o futebol não fluiu melhor porque o São Paulo vem... Porque o Osório vem colocando há um tempo em prática o rodízio? Senhor Osório. Né? Vai saber. Muito bem. Parabéns, então, ao São Paulo aqui. Aí segurou a vaga no G4, né? Agora vai pegar o Santos. E... O Pato volta. Volta o Pato. Volta... Não volta ninguém. Volta o Pato. Né? Volta o Pato. O... Não sei se o Luiz Fabiano volta, né? O Rogério Ceni, eu acho que não, né? Ainda não, né? É, o Rogério, que aliás... Possivelmente. É quando o Motinha falou na manchete aí o Pelé do gol, não é que o Mota tá... tirando da cartola dele esse Pelé do gol, não. É que o jornal Marca, né? Sim, da Espanha. Colocou essa manchete aí dos 25 anos de São Paulo, rotulando o Rogério como o Pelé do gol. Nenhum, né? Na minha opinião, nenhum exagero. Um goleiro fazer 100 gols é igual um jogador de fazer 1000 gols. Por tudo que ele já fez, pela quantidade de jogos, pelos gols que fez, pelos títulos que tem, nada mais. Então, só destacando, esse Rogério estreou muito bem, tomara que continue jogando bem, o Lianco na defesa, E o Ganso, que fez uma bela partida. Tipo a Benjamin. Não, o Ganso, não dá pra contestar a qualidade dele. O que faltava pro Ganso, Sombra... O Ganso, ele sofria daquele cara que tem a disfunção erétil. Que isso? Como assim? Verdade. Como assim, cara? Fale com o seu médico, pô. O cara, Sombra, quando ele tem a disfunção erétil... Aí o cara vai dar uma sapecada depois, Motinho. O cara fica na dúvida. Ele fala, Será que vai? Será que sobe? Aí o bagulho não fica na posição de quinta marcha. Demais, fica na segunda, quase engasopando de volta pra primeira. Engasopando. O cara fica assim, pô, será que essa porra não vai caibrar o negócio pra eu colocar no devido lugar? Aí o cara fica nessa neura, RG. O cara fica pensando nisso. E o cara muitas vezes, o cara não consegue fluir. É mais psicológico. Ele não curte o momento, é isso? Mas ele vem numa sequência de bons jogos. Então é que tá. O que faltava pro Ganso, Sombra? O Ganso, ele tava naquela entre-safra, RG. No momento em que ele broxou e a bimba depois da broxada. O cara tava naquela incógnita, sabe? Não sei se eu vou. Que assunto gostoso. Então, o Ganso agora, RG, ele conseguiu deixar o negócio, a ferramenta em estado de bala. E agora ele tá lá. Carcando no jogo. O Santos, o Ganso devia. O Ganso devia uma boa atuação contra time grande. E ele fez essa atuação. Mas ele vem jogando bem. Eu não sei se é. Mas faltava. Rolaram muitas brincadeiras. Aí quando viram que tinha um Neymar na esquerda, ele funcionou. Muito bem. Continuando com as manchetes do Estádio 97, o oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora vai ter jogo, hein, contra os caras lá, sempre na Vila. RG. Quando foi o último jogo Santos e São Paulo? Nem lembro, cara. Ah, você não lembra? Pinto amigo, Santista. No Morumbi. Foi no Morumbi? É. Porra, dos últimos 10, acho que esse foi no Morumbi. Não foi na Vila, RG? Não. Toda vez já na Vila. Fala aí, Motinha. RG, Dorival elogiou, apesar do empate aí, né, com gol, irregular, né, RG? O Dorival elogiou. O Sport ganhou, Santos, hein? Mas foi um jogo, um gol estranho, cara. Um lance estranho. Depois. E o gol do Santos foi estranho? Não, foi estranho. Depois do replay, é que na hora do gol. Todo mundo ficou na dúvida, né? O time adversário. Passou batido. O zagueiro reclamou. Eu tava em casa narrando pra mim mesmo, eu não tive dúvida. Você comenta com você mesmo? Eu comentando comigo mesmo. Como é que você faz? Eu em casa assim. Olha, lance de perigo do Santos, sobrou para Ricardo Oliveira. Impedido! Mentira, não vai dar você não nada. Falou gol! Não deu nada! E aí, você comentando. O Santos, ele você comentando. O time mais beneficiado pela arbitragem. Vai, você é o juiz, aquele o falei, comentarista de... juiz, não deu nada! Pinto, mas vocês não dão a mesma ênfase. Amigo, o Santos tem sido beneficiado inúmeras oportunidades aí no Campeonato Brasileiro, e vocês não dão a mesma ênfase? Mano, que acontece a favor do Corinthians. Eu comentei comigo mesmo, falei assim, olha, o Corinthians tem essa história do apito amigo, mas o Santos já tá com o apito então, colega de trabalho. O Santos, ele tem no mínimo 4 pênaltis aí que não aconteceram, e esse gol foi absurdo de impedido. Nos últimos, que vergonha. Nos últimos 4 jogos, teve, foi beneficiado, sim. Mas eu posso falar? Mas a mídia não dá ênfase, gente. Gente, pode falar. Então, a questão não é ênfase. Eu tenho que dar os parabéns ao juiz de Inter e São Paulo. Não teve erro. A gente tem que começar agora a dar parabéns ao jogo onde não tem erro. O cara faz obrigação. É absurdo. Flamengo e Fluminense foi um absurdo. Cruzeiro e Figueirense foi absurdo. Santos e Sport foi absurdo. Os caras estão errando direto. Mas tem que ser sincero, porque o Santos está moralizando, entendeu? Claro. Quando o pênalti não é pênalti, o Ricardo Oliveira perde. Por isso, devia fazer igual. Mas, RG, quando eu venho aqui... quando eu venho aqui e falo que a mídia é carniceira e que tá cheio de abutres na mídia, é por causa disso. Porque o Santos, RG, não é culpa do Santos. Eu não tô aqui falando que o Santos tá sendo beneficiado porque estão manipulando para que o Santos chegue próximo do G4. Não é isso. Um pouco culpado. É que o nível... Não, mas o nível da arbitragem tá uma merda, tá ruim. Então, querendo ou não, RG, o Santos, ele se beneficiou de erros que aconteceram porque os árbitros são ruins. Assim como acontece contra o Corinthians também. Mas quando é contra o Corinthians, já vem um nó cego lá falar que o campeonato tá manchado, já vem outro falar que o campeonato tá manipulado para que o Corinthians vença. E é por isso que eu prego sim e falo que a mídia é anticorintiana pra cacete. Tá cheio de abutre aí. Fala a verdade, né? E o RG, e o Dorival falou o seguinte, que pode poupar jogadores aí pro Sansão, viu? Vai fazer exames, alguns jogadores estão muito desgastados. Porque na outra quarta é a Copa. Copa do Brasil, né? O não, Santos vai poupar contra o São Paulo? Pode não poupar. Poupar não tem elenco. Pode poupar. Porque na outra quarta é a Copa do Brasil. Não, ele falou, contra reclamou. O Dorival reclamou muito aí do desgaste dos jogadores, da viagem, né? Da viagem lá pra Ilha do Retiro. Daquele exame lá de sangue lá. Pra saber, então. O ácido. E pode ter alguns desfalques. O RG é o tipo do cara que contesta essa ciência. A tecnologia. Então, fazer o quê? É assim. E ele falou, todo campeonato é isso. Né? Os caras fazem uma tabela que acaba com todo mundo, né? E não ajuda. Mas não, já foram lá, assinaram, então. Mas o Santos não tá. Adianta. Olha, o Santos já vai jogar desfalcado contra o São Paulo. O Gabigol. Do Giovânio. O Gabigol. O Caveirinha. Gabigol também. Gabigol é dúvida. É dúvida já. O Lucas Lima, não é? Pela seleção. Mas já tem esses três desfalques que são difíceis. O terceiro desfalque do Gabigol, talvez. Não. O problema deve ser o Ricardo Oliveira, que deve estar desgastado. A declaração que o Dorival deu também, falando que hoje os jogadores do Santos passariam pelo aquele exame lá para detectar o ácido no corpo. Sim. Pra ver o ácido elástico? Isso. É isso. Pra ver o desgaste dos jogadores. O Santos pode correr o risco de perder mais jogadores por aí, porque ele falou que ele não vai colocar nenhum jogador no sacrifício para jogar, não. É isso aí. Se tiver algum jogador próximo aí de ter uma lesão, um desfalque ali, ele falou que vai poupar o cara. É quarto jogo? Quarta-feira. Jogo quarta-feira. Da TV? Isso, depois de amanhã. É na Vila, né? Seis Libertadores em campo, hein, velho? E vai ser jogão. 5 mundiais, hein? E vai ser jogão. Vocês voltam todo mundo ou vai com esse time aí? Acho que se voltar o Pato. O Ceni pode voltar. Volta o Pato. Acho que volta o Ceni, o Pato. O Luiz Fabiano tá treinando, mas se não sei se volta. O Fabiano, e o zagueiro economista não vai jogar, não. Mas posso falar uma coisa? Eu sei que o Rogério, ele é muito importante, mas se jogar o Renan Ribeiro, tecnicamente, tô te falando sério. Tá muito tecnicamente, bem. Eu não tô falando de suporte. Bom goleiro, mas tecnicamente, não... Tá indo muito bem. E o zagueiro da economia? Eu acho que o Rogério tá se poupando pra Copa do Brasil, certeza. Agora, entre mortos e feridos, foi um bom resultado. Foi importante não perder, principalmente fora. Foi um joguinho chato pra caramba, né? Os dois jogaram ali, cada um tomando conta da sua... E o torcedor do Esporte filmado dormindo? O jogo tava tão bom, né, cara? No colo da esposa lá. O Santos tomou gol do André Litrão, velho. E o André Litrão quase fez um outro gol também. Mas essa é uma regra, né? Todo ex-jogador vai e mete gol. Um pouco no time. Impressionante, cara. E continua, né? Vai fazer o quê? Bora pro jogo. Quarta-feira, nós. Meus amigos. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Ô, Narigudo, vamos falar agora de Freecow. Vamos falar do Freecow? Vamos falar do Freecow, que o Freecow é um produto que tá fazendo o maior sucesso. Nos Estados Unidos e no Canadá já é uma loucura. Agora, chegando no Brasil, o Freecow é o primeiro bloqueador de odor sanitário. É isso mesmo, viu, Motinha? Você quer Motinha, a gente sabe, Motinha? Ah. É chato a gente contar a intimidade das pessoas, mas a gente sabe que o Motinha é um cara que tem um problema seríssimo, né? Problema de, né? E o Moto... Tanto é que um padre entrou no banheiro depois que o Moto usou, o padre chegou e falou: onde tá o corpo que eu preciso dar extremunção. Eu tenho uma ideia. O Moto é, sei lá, acho que é até problema isso, é doença. Mas o Freecow tem agora... séria concorrência no Brasil, hein, Beijo? Arbitragem, velho. É uma séria concorrência. Não, mas o Freecow bloqueia até os odores que eles falam. Nossa senhora. E aí, o Motinha, nós demos uma caixa pro Motinha, né? Não falamos nada, que é mais. Sabe, às vezes quer. Meio que dá uma indireta pro Ele uma perguntou pessoa, pra quem que era? Ah, ele falou, não, o que, que é isso aí? Eu falei, Motinha, experimenta, é legal. Toda vez que você for entrar no banheiro e fazer teu number two, teu número dois, você pega um tubinho desse de spray, de um spray de Freecow, dá cinco borrifadas em direção ao vaso sanitário, ali na água do vaso sanitário. Aí você pode levar teu tablet, teu smartphone, teu livro, teu jornal. Dá pra você fazer um TCC lá no banheiro, e eu vou dizer um negócio pra você, não fica cheiro nenhum. Que o Freecow é um bloqueador de odor sanitário. E olha, funciona, que é uma maravilha. É um spray pequeno e até legal. Você pode deixar, mulher pode deixar na bolsa, você pode deixar na mochila. É pequeno, é bonitinho. E aonde você for, você evita esse tipo de constrangimento. É normal, né? Por exemplo, o Motinha me contou que a primeira namorada dele, ele estava falando pra mim hoje, a Patrícia, uma namoradinha que ele teve em Santos. E no primeiro jantar com os pais dela, ele teve um problema de estomacal, precisou ir no banheiro. E, meu, acabou, o namoro não continua, é verdade. O Moto falou, porque a mulher falou, gente, eu vou casar com isso aí, velho. Parece um caminhão da Vega Sopave, meu. Sim. E aí o Motinha, nós demos uma caixa de Freecow pra ele, e ele falou, Benja, realmente, adianta. Então, olha, posso falar pra você, você encontra Freecow nas melhores redes de farmácias e drogarias do Brasil. Pode comprar que funciona. Chama Freecow. Sombra. Perfeitamente. Olha, vamos falar agora também da loja do estádio? A loja online do Estádio 97 está bombando de novos produtos. Agora, além de presentes e itens oficiais do seu time, também tem a linha exclusiva do Estádio 97. Tem bonés, camisetas, moletons, mochilas, tudo com a marca do programa que você ama. Acesse lojadoestadio97.com.br. Tem tudo que você imagina, só não tem o bullying do Beija. Olha, tem promoção na loja do estádio. Atenção, você sabe que o Estádio 97 está com as novas mochilas na sua loja, né, não? Então visite lá 97FM, ou melhor, lojadoestadio97.com.br. Tem promoção legal demais, hein? A mochila do Estádio 97, você comprando a mochila do Estádio 97, que é importada, tá linda demais. Você ganha 5% de desconto, mais uma linda camiseta do Estádio 97, colocando a senha O Maior Clássico de Todos, tá bom? Coloca tudo junto e minúsculo. O Maior Clássico de Todos. E você vai comprar a mochila do Estádio 97 ganhando 5% de desconto. É! Então, a mochila do Estádio 97 importada, você ganha 5% de desconto e ainda uma camiseta do Estádio 97 colocando a senha O Maior Clássico de Todos. Aí você vai colocar O Maior Clássico de Todos colocando tudo junto e minúsculo, tá bom? É, muito bem! A mochila é maravilhosa. Você ainda não conhece a loja do Estádio 97? Visite lojadoestadio97.com.br. E tem os moletons do Estádio 97 que estão maravilhosos, os bonés do Estádio 97. E já chegaram as toalhas, as toalhas do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, entre outros e dezenas de produtos dos seus clubes, tá bom? Visite lá, tá legal demais. Show de bola! Produtos oficiais. Você compra, ajuda o seu time e recebe rapidinho na sua casa. Visite lojadoestadio97.com.br. Scream for me, Corinthians! Ah, Coringão, Coringão, Coringão, mano. Ô, mano. O Corinthians é humilde, hein, Motinha? Ah, vai. O Corinthians é humilde. Não, vou contar uma história de bastidores. Vou contar uma história de bastidores aí, pra provar como o Corinthians é humilde. Com respeito. A CBF já tinha mandado a taça pro campo do Palmeiras. Tinha mandado onde? O Corinthians poderia ter pegado a taça e dado a volta olímpica. O Corinthians não quis fazer isso. Vocês não iam ganhar. O Corinthians, aonde? Acho que não. Aonde? O Corinthians está invicto lá dentro. O Corinthians está invicto lá dentro. Mas nem vi. Para. Dois jogos, uma vitória e um empate. A gente não sabe o que é perder pra você esse ano, para. O Corinthians não perde nem no novo, nem no velho. Porque desde a década de 70 o Corinthians não perde lá dentro. Não joga. Você tá louco, Não fala bobagem. Não fala bobagem. Desde a década de 70 que o Corinthians não perde. Falando muita bobagem. Eu nunca vi muito isso. Agora não vai acabar nunca isso. Desde a década de 70 que o Corinthians perde pra porcaria. Fala muito. Vocês deixam empatar. Mas ó, parabéns. O Tite aí comemorou pelas circunstâncias, né? Parabéns. Obrigado, mano. O melhor jogo dos últimos 10 anos. Qual foi o jogo dos, o, antes dos 10 anos que foi melhor até vir esse? Não lembro. Então o que você falou 10 anos? Nos últimos 10 anos, então. Porque nos últimos 10 anos eu não me recordo de algum jogo que tenha sido melhor. Sim, mas qual foi o que você se recorda antes dos 10 anos? Então, pode até ser mais. É que eu tô sendo humilde. Ó, oh, Charles Deus. Miller. Deve ter sido algum Palmeiras e Corinthians, viu? Charles Miller deve ter vibrado lá no céu. Aqueles jogos da Libertadores, Palmeiras e Corinthians foram sempre bons. Charles Miller. Eles. Então, mas foi em 98, cacete. É mais, 99, bem mais 2000. É, por isso que eu tô falando. Então, 98, 99, 2000. Então, o negócio é o seguinte, Motinha. Ah. Charles Miller, velho, deve ter tirado sua túnica branca e rodado. Ah, não. Ele tá até de castigo, porque ele ficou nu no céu. Mas ele era corintiano ou palmeirense? Ficou nu no céu. Ele gosta de futebol, ele gosta de futebol. Então, o Tite comemorou o empate aí. Fiquei todo borrado ontem, fiquei. Olha, Motinha, eu acho que o empate, cara, foi bom matematicamente pro Corinthians, pro Palmeiras não foi tanto. Mas eu acho que seria muita injustiça um dos dois times perder esse jogo ontem, eu acho. Não. Eu acho. Não, não. É verdade, porque não, quem jogou melhor foi o Palmeiras, tá louco? Claro, pelo contrário. Não, muito pelo contrário também. Não foi. Você fala, depois eu falo. Tudo bem. Eu acho que o empate foi justíssimo, porque os dois times mereciam até vencer. Se fosse uma luta de boxe, ô Motinha, os dois deveriam sair com a vitória, mas como não dá, então... Por pouco. Aconteceu, acho que o resultado mais justo. O Corinthians ele fez 3 gols, assim como o Palmeiras também fez. O Palmeiras ele teve 2 chances boas de gol, que o Cássio acabou impedindo, que foi um chute no final do primeiro tempo, e depois no final da partida uma cabeçada do Leandro que o Cássio acabou espalmando. Assim como o Fernando Praz, que ele evitou o gol que concorreria ao prêmio Puskas, tá certo? O gol do Renato Augusto, lógico que foi, você viu o jogo, você chegou a ver? Teve um lance ali do Renato Augusto em que ele parte pra cima dos jogadores do Palmeiras, ele passa por todo mundo, desde o meio de campo, e o Fernando Praz impede o gol. E no segundo tempo também uma jogada ali em que o Christian acabou chegando cara a cara com o Fernando Praz e ele fez o abafo. Então acho que o jogo ali acabou representado aí com esse empate, Motinha. Eu acho que, na minha opinião, foi justo sim. O Domênico discorda porque ele vai alegar uma chance do Zé Roberto que acabou isolando. Não. Mas isso daí foi erro. Eu não vi essa criação a mais. Que outra chance que o Palmeiras teve tão clara que... criou mais. Mano, eu só vou pegar um número. Bem, ué, Fernando Praz não pegou também. Acabei de citar 2 defesas aí importantes pra cada lado. Não, mas tinha muito mais domínio sobre a partida. Mas o domínio sem você criar... Não, mas criou. Palmeiras criou. Criou. Fora essas jogadas aí. Por exemplo, se você pegar o número de escanteios é um absurdo. É goleada, deve ter dado uns 15-0. Escanteio não quer dizer nada. 16 finalização contra 6. Quer 16 finalização, quanto, vovó? 16 finalização contra 6. Ué, mas chutando no meio campo? Não, mas não importa. Mas teve um domínio maior, mano. Pode. Então, o Tite tá comemorando até agora. Eu tava todo borrado. O Corinthians, quando empatou o jogo no 1-1, teve chance pra virar, não virou. Futebol é isso, gente. Então eu penso da seguinte forma. As chances que o Palmeiras teve reais de gol, eu acho que foram iguais às do Corinthians. Até que o Fernando Praz aí fez 2 boas defesas e o Cássio fez 2 defesas. E a defesa do Dudu? No final do primeiro tempo, você contou essa? Então. Contei, você não viu? Não, senhor. Ó, teve o lance, olha aqui, ó. Que o Cássio expôs pra escanteio. Teve 2 lances. Na minha opinião, os 2 lances ali que foram protagonistas ali, fora os gols, tá certo? Esse chute do Dudu aí que foi no final do primeiro tempo que o Cássio expôs pra escanteio e a cabeçada do Leandro. Essas aí foram gols. Certo que o Cássio foi lá e tirou. As chances que o Fernando Praz tirou, que eram gols certos também, foi o lance do Renato Augusto, que ele driblou todo mundo, e o Fernando Praz foi lá e fez aquela defesa. E depois ali também aquele lance do Christian, que ele tava praticamente dentro da pequena área. Fechou o Fernando Praz foi lá e conseguiu fazer uma bela defesa. Teve a defesa do Cássio no Jesus também. Mas aí foi dividida, não foi dividida? Chute. Se driblar é gol. Mas foi uma dividida. Interessa, saiu na cara dividida. Do gol. Teve dois lances ontem, claros de gol. Primeiro do Zé Roberto, quando o Lucas cruzou uma bola rasteira, que chegou no pé do Zé Roberto, não sei se era grande área, acho que grande área, pertinho da marca do pênalti, onde o Zé Roberto poderia ter feito o gol fácil, mas aí ele fez cocô na roupa, né? Ele isolou. Fez o quê? Ele isolou. Na roupa. Mas ali é uma oportunidade clara de gol ali do Zé Roberto. Outra oportunidade foi um escanteio. Mas isso não é um escanteio. Né? alçada na área. O, se não me engano, foi o zagueiro do Palmeiras que subiu de cabeça. E a bola foi pra fora, subiu. Ah, não, foi o Vitor Hugo, verdade. Na cabeçada do Vitor. A bola pega na quina da cabeça do cara? Não, mas é oportunidade, claro, de você ver a bola quase entrando. Ah, ali não foi, assim, não, para. O Cássio não pegou, a bola passou, beleza. Mas são oportunidades. Foi um jogão, os goleiros estão lá pra isso. Ô, mano, foi justo, mas os corintianos saíram felizes e o Palmeiras triste. Isso resume o que aconteceu. Pela circunstância. Eu acho, eu saí triste, porque o Palmeiras teve chance de ganhar o jogo. O Corinthians, é óbvio que o Corinthians ele estava atrás do marcador. Quando o Corinthians chegou o empate tem muito mais gosto de vitória pro Corinthians do que pro Palmeiras. O Palmeiras tava com um gol a mais, tava com 3-2 ali garantido. Casa, né? E o Corinthians no segundo tempo não voltou bem. O Corinthians aí criou poucas chances. Acho que o Renato Augusto cansou também. Também. Mas querendo ou não, então já pensando aí no futuro, o Corinthians agora vai pegar o Grêmio quarta-feira na Arena. E o Corinthians ele vai desfalcado, né? Aí de alguns jogadores. Aí o Fagner tomou o terceiro cartão amarelo. O Gil tomou o terceiro cartão amarelo. O Wendel. E o Wendel pode ser que não jogue porque... O Bruno Henrique também. O Bruno Henrique aí... Pode ser até que o Bruno Henrique já volte, viu, Motinha? Porque a lesão do Bruno Henrique é menos grave do que a do Wendel. O Corinthians ele pode estar jogando aí com 3 desfalques na linha de 4 defensivo. Tá certo? Então o Grêmio, o Cássio, o Grêmio ele tem aí um time rápido. O Corinthians aí no primeiro turno ele acabou capengando aí jogando em Porto Alegre. O Corinthians aí com 5 minutos tá perdendo de 2-0. O Corinthians tem tudo para reverter aí essa derrota que teve no primeiro turno e descontar e voltar forte para a briga da liderança do campeonato. Porque por mais que o Grêmio seja um time forte, o Corinthians ele não pode nem pensar em empatar esse jogo, porque o Grêmio é um time que tá brigando ali também. Qual a vantagem, mano, do Corinthians pro Atlético e do Corinthians pro Grêmio? Você tem os números? 6-5. 6-5? Tá aberto. É, pro Atlético 5 pontos e pro Grêmio 6. É. E o Cássio então, levou 4 pontos, direto. Viu, mano? Então, o Gabriel Jesus deveria ter sido expulso nesse lance. Ah, mano! Eita! Sem mimimi, pelo amor de Deus! Véio, se você tá lá assistindo a Missa do Galo, Sombra. Ah, Galo maravilhoso! Missa do Galo! Se você pisar no pé do Papa, você não é punido? Mas ele é o Jesus, ele pode. Se for sem querer, não. Mas o Jesus mas pode não? Fazer. Mas o Cássio não saiu meio Fábio Costa? Meio louco. Não, tá louco? Não. Totalmente na bola, velho. O Cássio saiu dando uma bafa com a mão. Mano, o Cássio é um pé. Você queria o Vander Walter, mas o Cássio é um baita goleiro, viu, mano? Eu acho também. Pênalti, claro. Pênalti, claro. Roubado. Não foi. Para. Senhor. Vai chorar na cama com o ar quente. Ah, pro inferno. Se é pra falar em roubado, o terceiro gol do Palmeiras aí também foi falta no Wagner Gomes. Mas o do Corinthians foi também. Foi falta, sim. Mas o do Corinthians foi. E eu não fico esse mimimi, não. Eu não fico esse mimimi, não. Isso é coisa de luz. Ô, Jojo, coisa de luz. Isso, não teve roubo. Tô brincando, ele tá querendo reverter, então eu brinquei. Ô, vó, não teve roubo, não. Não teve, não. Foi justo. Foi jogado. Eu acho que o Palmeiras foi melhor, mas foi justo. Que o Palmeiras tomou as bobeiras. Você queria falar uma coisa, Narigudo? Que jogo, né? O Corinthians tá invicto no estádio dos Porcos. Puta jogo, cara. Outro, vou te falar, foi bacana. Olha que está. Foi bacana. O que o Renato Augusto jogou de bola foi sacanagem. O Renato Augusto, esse menino do Palmeiras também, né? Você assistiu? O Lucas. Lateral direito. O Renato Augusto ontem fez chover. O Dodô jogou bem também. Jogou, como jogou? Mas o Lucas, Dodô, há um tempo jogou? Atrás, Dodô. Já era uma das armas do Palmeiras, esse avanço pela direita, né? Aí ele tinha dado uma parada, mas ontem voltou a funcionar esse lance pela direita do Lucas. É uma das jogadas do Palmeiras, desde a época do Oswaldo. Era uma das jogadas mais fortes do Palmeiras, era o avanço do Lucas. Esse cruzamento dele rápido, viu? É bonitinho. Puta, mas vou te falar, o Wagner Love não tá fácil, hein? Mas ele fez o gol do empate. Ah, deu uma sorte, ele tava lá, mas a bola meio que bate nele, né? Wagner Love, mas tem hora que a bola bate, tem hora que a bola travante assim. Tem hora que a bola bate, no Wagner Love e ele perde o domínio. Tem hora que bate, entra no gol. Porra, vou te falar. Mas você viu uma hora no primeiro tempo ainda, quando o jogo tava 0-0, eu não sei se foi o Malco que fez uma parede ali tocando pro meio ali pro Wagner Love. Ele meio que errou o passe, era pra voltar no Malco ali, um lance pela esquerda do ataque do Corinthians. O Malco ia sair na cara do gol. O Wagner Love não conseguiu dominar. Ele errou um chute, mas ele tá também. Bem. Não, mas o Wagner Love ele não tá mal, não, velho. E ele falou que a sorte voltou. Ué, mas voltou. A sorte mesmo. Voltou, porque a bola bate nele e voltou. Voltou o jogo. Tá nosso certo. Talento voltar. Bom, quero dizer o seguinte. Palmeiras agora. Sim. Jornalismo. Só pra terminar, a última frase minha. Foi excelente o resultado pro Corinthians. Fala, Palmeiras. Já tá, Dodô, já tá. O Marcelo Oliveira falou o seguinte, ficou muito chateado aí. Sim, com árbitro, né? Porque perdemos jogadores contra o Inter. Porque o Oswaldo passou ele no campeonato. E ele falou o seguinte, reclamou dos árbitros, falou que são arrogantes, né? Autoritários e não entende o critério de cartões do árbitro. Ufa! Né? Reclamou muito disso. O critério é a falta de critério. É. Não tem critério. Quero dizer aos senhores o seguinte... Foi um dos maiores jogos, talvez tenha sido o melhor jogo do campeonato, falando honestamente e francamente, né? Sem sombra de dúvidas. O Palmeiras ontem, e como sempre vem fazendo nos clássicos, joga com, de uma forma diferenciada, cara. O Palmeiras vem pro clássico pra ganhar o jogo, velho. Vem pra arrebentar. Atropelado. É o que fez contra o Corinthians no primeiro turno, contra o Santos no primeiro turno, contra o São Paulo no primeiro turno. O do Santos foi mais difícil. É, foi o piorzinho. Mas ganhou. Mas foi, ganhou. Mas é, jogou com autoridade. Teve um domínio muito maior do que o do Corinthians. Muito maior. Qualquer coisa que falem, velho, é só pegar e assistir o jogo de novo. Você acha que tá falando bobagem? Assiste o jogo de novo, você vai ver. Só em números de escanteios, e você fala assim, ah, mas escanteio, escanteio é coisa que você tá no ataque, atacando. Só ganha escanteio quem tá atacando. Só ganha atacando. Exatamente. Só ganha escanteio quem tá atacando. É. Pelo menos teve acho que uns 15 a 0. Tem que bater melhor o escanteio. Tem sido uns 15 a 0. Larga o testículo esquerdo do Domênio. Isso é verdade. Isso é verdade. Porra, velhinho, aí pega aqui. Só um minuto. Peraí, Coral de Manos, fazer o que a gente não faz. Volta aí, RG, tem Coral de Manos. Peraí. Volta aí, RG. Um, dois, gente, e... Pera aí. Um, dois, e já. Gente! Só um minuto! Só um minuto! Não, você até pode falar... Rádio só tem... Você pode falar esses absurdos que você concluir. Tá falando. Eu não tô falando absurdo tá, nenhum. Sim, não tô falando absurdo nenhum. O Portuga fazer ultrassom com a bochecha no seu testículo. O senhor está desfazendo os comentários na máquina, mano. Como é que o Portuga vai entrar na máquina? Você está desfazendo os comentários sucintos e corretos do Portuga. Só tem escanteio a seu favor quem tá no campo. Não, não tem dúvida. Conclusão, hein? Quero dizer aos senhores o seguinte, que o jogo foi muito bom. O Palmeiras teve um domínio do jogo, o Palmeiras deveria ter vencido o jogo, e eu acho que teve três lances, um do Palmeiras e dois do Corinthians, que foram gols, vou dizer assim, desculpe o palavreado, gols cagados. Ah, Domênico, desculpa, mas foi. O do Lucas, o primeiro gol, mas ele não é bonito, foi. Tem que falar a linguagem que o povo entende. Pode desviar na arena. Gol chorado. Ele foi cruzar a bola desviou ele e cobriu o goleiro. Ele não queria fazer aquilo e fez. É um gol. Tatá, né? Totó, né? Gol espírita. Gol Totó. Isso. E teve os dois gols... Tinha que usar a free goal pra esse gol? Com certeza, né? Foi aquela que entra aqui, né? E aí depois teve dois gols, principalmente o gol do Corinthians, que o daquela bola que ele rebusteu na área. Do Amaral. Ele é Miranda, fez o gol. Segundo gol. Aliás, tocou na saída, ele só tinha um lado pra bater, bateu bem. O gol contra. Entrou rente atrás. O gol contra do Amaral? Gol contra do Amaral, que a bola ficou batendo em todo mundo e não apareceu um fliperama e o Amaral foi chutar e chutou pra dentro. É, e o gol, que o terceiro do Corinthians, que eu não sei quem cabeceou a bola. Felipe Zagueiro. O do Corinthians, né? Ele cabeceia a bola, a bola vai pra fora. Ele sai na lateral. Bate na cabeça do Wagner Love. Jogada ensaiada. Mas é um gol. É o quê, mano? Jogada ensaiada. É um gol numa pura sorte, portanto, três gols estranhos. E se não tem os três gols estranhos, seria 2-1 o jogo. Mas 3-3 foi um bom jogo, aliás, um ótimo jogo, diga-se de passagem. Agora, o que o nosso treinador ficou realmente triste dos critérios é que esse juiz aí, cara, ele tirou aí um cartão amarelo pro Dudu injusto. Prejudica o injusto. Trabalho. Então, assim, ele tirou o Dudu do próximo jogo. Se bem que o Dudu vai ter um negócio... Não, mas ele jogaria, porque é quarta-feira e o julgamento é quinta. Então, aí o Dudu já tirou ele desse jogo contra o Inter, que é difícil lá. Ei, mas o Palmeiras ele também tirou. Já tá conseguindo levar esse julgamento, ó. Vai julgar na noite de Natal. Ah, é hora que você cortar. Mas também, ó, foi injusto também a decisão. Mas é injusto. É. Ele tem que cumprir no Campeonato Paulista. Mas você sabe uma coisa sobre querem que fazer ele cumprir no brasileiro? Mas que porra é essa? Se o cara for pego no doping no Campeonato Paulista, ele não cumpre o brasileiro? Mas paulista é paulista, brasileiro é brasileiro. Mas sabe uma coisa que eu fiquei sabendo? Se ele for punido em dias, sabia que esses dias que ele tá jogando conta, como ele cumpriu a punição? O quê? Se ele for punido em dias, esses dias, fiquei sabendo dessa, que conta os dias que já se passaram. Ele jogou, mas conta como dias que já punido. Sabe o que me lembra isso? Aquela série Narcos. Sabe a confusão que ninguém sabe que vai acontecer? Dá mais um. Vai e volta. Vamos falar do Narcos, João. É que eu tava comendo bolinho, aliás, quem que trouxe bolinho? Ah, o pessoal da Dona Florinda, meu amigo dos Pugones. Dona Florinda. Lange, seu Bernardo, Dona D lá, um abraço pra todo mundo. Então tirou o Dudu. E a Lusa joga hoje, hein? Tirou no cartão amarelo o Gabriel. O Lucas. Nosso Gabriel Jesus, o Lucas. Mas tirou como? Tirou amarelo. Deu o cartão. Tomou o amarelo e é o terceiro. Mas o que eles fizeram? Perderam, né? É, o que o Lucas fez que eu não sei até agora, hein? Mas eles reclamaram? Mas o Gabriel foi solada. O Gabriel. Ele entrou por cima no tirou quadro. Não, o cara... É, o cara tomou o cartão. Mas peraí, o aluno não tira a nota vermelha... É o professor que dá. É. O aluno que tira. O aluno que tira. O Gabriel mereceu. Tá o Gabriel deu solada, na minha opinião. Agora deixa eu falar pra vocês. Eu estava indo fazer uma festa de casamento. Portanto, eu estava... Desculpa. Eu estava ouvindo pelo rádio. Que é isso aí, é fumo? Não, o bolinho. A Domênica leva fumo toda hora. Tô tentando comer rápido aqui pra poder falar. Então, assim, eu estava indo ouvindo. Então, no rádio, você não consegue ter imagem pra saber se valeu ou não. Eu sei que o Gabriel tomou o cartão dele, mas no do Dudu eu vi, e o Dudu, eu já tava, já estava lá no ambiente, lá, estava numa televisãozinha pequenininha, tava vendo. O do Dudu foi injusto. Os outros eu não sei como é que foi, porque eu não posso falar, porque eu não assisti. O do Lucas nem ele sabe o que aconteceu. Alguém percebeu? Então, assim, todo castigo pro Dudu é pouco, hein, Dudu? Não, senhor. Tá não, jogando senhor. De lucro vocês estão com raiva do Dudu, porque esses caras brigando não ganham. Não é isso, é o juiz. E o Dudu tá jogando muito. Não é isso. Dudu tá jogando muito, né, vovó? É que o julgamento já era pra ter sido faz tempo. O julgamento era pra... Amigo, julgamento... Quebrou meu dedo. Se tivesse punido, não quebrou meu dedo. Olha aqui, ó. E quero dizer o seguinte, o Dudu tem que cumprir no Paulista, essa porra de... Ah, vai cumprir. Não quero saber, tem que cumprir no onde fez o negócio. Fez na Copa do Brasil, tudo bem, Copa do Brasil, CBF. Se o cara pega no doping no Campeonato Paulista, ele tem que cumprir onde? Cumpre no Paulista. No meu ponto de vista, sim. Quer dizer, se o cara mata um cara em São Paulo, ele pode morar em Santa Catarina. Em São Paulo, Santa Catarina, ele tá livre. Você tá louco, Domênico? Não, não tô louco, não. Pera. Isso não é... Pera. Prenda o Domênico, ele está louco. Não tô louco, não. Tá louco. Pera, vocês estão com... Pera. Um minuto, pera. Só um minuto, pera. Gente. Não, senhor. Tô louco coisa nenhuma. Pera só um minuto. Ah, então tá tudo errado. Por quê? Claro que tá tudo errado. Vocês estão comparando futebol com um cara matando um cara? Vocês estão loucos. Estão comparando. Com um cara que matou um cara, com um cara que tá cumprindo uma lei. Para. Vocês estão loucos. Desculpa. Então que seja simultâneo as coisas, porque o cara cumpre. Na Libertadores, se ele tomar uma punição, é só na Libertadores. Então tem que ser no Brasileiro também. Pera lá. Matou lá na América, pode vir pra cá. Para com esse papo. Mas aí pode. Vocês são muito. Mas aí pode. Para. Se você matar um cara nos Estados Unidos e conseguir. Mas não é matar. Vocês estão de novo comparando um cara matando um cara no futebol. Gente, busca. Gente, só um minuto. Aqui não tem extradição. Eu acho o seguinte: agressão a juiz, não interessa se a juiz. Do Campeonato Paulista Brasileiro ou Sul-Americano. Agressão a juiz é agressão a uma autoridade. Tá certo? Seja onde se for. O cara agrediu no Campeonato Paulista Libertadores ou no Campeonato Brasileiro, é uma agressão a uma autoridade, ao juiz da partida. O cara tem que cumprir, não importa em qual campeonato. Não, mas a lei ela tem não dois importa. Entendimentos. É, porque se o cara é julgado por jogos, ele tem que cumprir no campeonato seguinte a competição organizada pela federação ou confederação. No caso aí, ele cumpriria no próximo Campeonato Paulista. Agora, se o cara for suspenso por dias, aí ele tem que cumprir independentemente da onde é o campeonato. Por exemplo, ele foi, talvez cometeu a agressão no Campeonato Paulista. Se for por dias, ele perde o campeonato brasileiro. Se a legislação diz isso, beleza. A legislação diz isso. Tudo bem. Você e o Dudu, ele quando foi julgado, ele pegou a suspensão por dias. Tudo bem. Vocês têm a opinião de vocês, eu tenho uma outra que é contrária, mas tá valendo. Vocês têm uma opinião de vocês, eu tenho outra. Não, mas agora, não é a opinião, dizer, é a lei. Vocês têm a opinião de vocês que tem que cumprir em qualquer lugar. E beleza, eu tenho uma outra opinião. Não, mas tudo bem. Eu acho que esbarrar no árbitro é atenuante. Eu acho que não devia nem ser punido. Então, o que eu também... E outro critério que eu acho estranho é que um jogador... No caso do Petros, que atuava pelo Corinthians, fez a mesma coisa e teve seis joguinhos, dois joguinhos, e tá tudo certo. E o outro faz igual, tem uma porrada de jogo. Mas sempre o advogado do Corinthians é bom, ué. Às vezes, e eu lembro muito bem quando o Wagner Love estava no Palmeiras, que um juiz falou assim, se as trancinhas dele não fossem verde e brancas e fossem rubro-negras, talvez fosse o julgamento seria outro. Então, depois disso, meu amigo... Mas aí é que tá. Porque aí, era um jogador que estava no Corinthians e hoje é um jogador que tá no Palmeiras que pegou uns jogos. Mas tudo bem, é nóis. Vamos pro jogo. Sabe qual é o grande problema? Se a gente levar em conta tudo que tem de irregular no país, abre o presídio e solta todo mundo. Ele fica apontando um erro do outro. Ele também fez, o outro também fez. E no futebol também, né? Você vai deixar de gostar de futebol. Infelizmente. Não acompanha mais. Eu vou fazer errado porque o outro também já fez. Aí vira o quê? Muito bem, esse é o Estádio 97, oferecimento de Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Estádio 97 tem oferecimento do Grupo Esser Narigudo. Domênio, você foi hoje ver o desfile de 7 de setembro? Não. Você não vai esse ano? Não, nunca fui e não quero ir. Pai, o Domênio que é amável pra caramba. Se o Palmeiras tivesse ganho ontem, E ia estar lá hoje no desfile, batendo continência, lustrando o tanque de guerra. O tanque de guerra é verde, né? Fitinha verde e amarela na antena do carro. Ah, cantando hino nacional. Não, eu jamais fui. Hino à bandeira, tudo. Eu jamais fui num desfile desse. Acho chato pra boné. É minha opinião. E na escola você desfilou, Domênico? Não, acho chato demais. E vou dizer uma coisa. E ainda mais com o que tá acontecendo no Brasil, nossa. Na verdade, pra ficar desfilando, é pra pegar a bandeirinha do Brasil, beijar hoje em dia. É sinônimo disso mesmo. Beijo macho, Domênico. Beijo macho. Aliás, parabéns ao Fábio Júnior, cara. Fábio Júnior, que se apresentou ontem em Nova York, lotado, e falou boas lá. Muito bom. Então, Fábio Júnior. Viram ou não? Vocês viram ou não? Então, garoto, eu vi. O que ele falou? Você tava lá, Serginho? Eu vou falar pra vocês o que ele falou. Lá, garoto. Ele falou. Boas do Brasil, vocês, as pessoas do Brasil, presidente do Lula, vocês estão muito bom! Nossa, não entendi. Vocês entenderam, nada. Garoto? Foi isso que ele Serginho, falou. Ô, Serginho, você leva a Laura Miller para tirar dúvidas de sexo em Nova York? Com certeza, inclusive nessa hora ela ficou assustada com o Fábio, depois ele pegou ela e casou de novo. O Fábio Júnior foi bem, mas ele podia falar isso também nos shows dele no Brasil, né? Ah, mas não sei se ele fala, mais difícil, né? Ah, mas ele pode falar sim. Não sei. Eu não mas qual o problema de falar lá fora aqui? Não, falar lá fora é legal. Talvez também fale, legal, mas tem que falar aqui dentro também. Mas talvez fale, é que esse aqui foi transmitido. Eu não falei como crítico, show, eu espero que ele fale aqui também. Meio rei. Eu achei que ele falou a verdade, o Fábio Júnior. Olha só. Todo caiu o botão aqui, ó. Cadê, cadê? Cadê, mano? Cadê? Ah, deixa que eu pego. Todo mundo conhece alguém que tá procurando um imóvel, não é? Mas olha, eu vou te dar a dica, procure uma empresa que tenha reputação e cliente satisfeito de verdade. Eu vou te falar, só essa é assim. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente e personalizado e uma baita qualidade no acabamento, localização privilegiada e imóveis com alto índice de valorização. E quem possui tudo isso, não tem como não ter clientes satisfeitos. Para vocês terem uma ideia, 92% dos clientes comprariam um Esser de novo. Por isso, amigão, se eu fosse você, também comprava ou investia num Esser. E olha, aproveite e conheça a Esser Store. Fica na Avenida Adolfo Pinheiro, 1187 Santo Amaro. Olha, essa loja, essa Esser Store é legal pra caramba. Acesse esser.com.br ou ligue 3066-0900, 3066-0900, Esser, construindo com valor. Um abração pro Rafa, Rafa Roma, mandou um recado pra você, bravo. Pra mim? Ele falou, fala aí do Neymar do Nordeste, Somba, fala aí. E ele que foi contra a contratação do Rogério? Não, ele falou que ele acompanha a Série B, que esse cara já é uma revelação, que há 2 anos que ele indicou pro São Paulo. Imagina, eu estive com o Rafa Horn na semana passada. Ele falou assim, onde que o São Paulo foi parar, trazendo o jogador da Série B do Vitória? Eu falei assim, aposta um apartamento com você que o cara vai estourar. Ele quis apostar. Você eu vai ganhar um? Vou ganhar. Agora ele. Hoje não me atendeu. Hoje já não me atendeu. Olha aí, tá passando o avião do Estádio 97, pessoal. Anota aí. Promoção, avião do Estádio 97. Tá anotando? Ô, que show de bola. Mano, tem recado importante da Ola, hein? Opa, Sombra, tem um presentão da Ola, hein? Quem ligar aqui no Estádio 97, falar o seguinte: Ola, de balada never ends. Ou Ola, viva a pegação. Ganha um kit top da Ola pra dar uma caibrada em alguém aí, Domingo. Caibrada. Você pega aquele caibro alguém, véio, e dá na cabeça. Lógico, velho, lógico. Então eu vim ter que ligar e falar esse slogan, tá bom? Se quiser ganhar o kit, eu vou aí, dar uma caibrada no Bugones. Nossa, você olhou pro Portuga, eu pensei que você ia falar... Não, nossa, Pugones. Não, não foi o Portuga, o Pugones que tá ali, ó. Olha lá, o Pugones é minha... Olha lá, o Pugones que me traiu e casou. É, o Pugones ele gosta. Ó, que trouxe bolinho de bacalhau, alheira. E tem uma punheta lá te esperando. E tem uma punheta que tá uma delícia. É, Motinha, você que tá sempre na noite e não quer que ela termine nunca, cara. Fica uma baita dica pra você. Me ouça, amigo. Me ouça que você não quebra a cara. Pra não perder o rolê, pra não perder o melhor da festa, Motinha, tenha sempre com você uma camisinha Ola, velho. Ou então um monte, velho. Depende aí da tua disposição e do quanto você é viril. Tá ligado aí, mano? Mas é verdade, mano. A marca acaba de lançar a Ola Ultra, cara. É uma camisinha ainda mais resistente pra você aproveitar a pegação com mais diversão e com menos neurose. Porque o cara às vezes vai dar uma caibrada, né, velho? O cara tá lá, o cara tum, tum, tum, tum, parece que tá batendo a porta, velho. Parece que tá maciando o bife. O cara às vezes tá com tanta força que o cara fala, pô, será que não vai rasgar? Com essa não rasga, velho. Você pode ter certeza absoluta. Confia, velho, confia. Confia que com essa Ola Ultra, eu garanto, velho. Ela é resistente, velho. Ela é resistente, é capaz de segurar um tiro essa daqui, velho. É, malucão. Sabe como é, né, velho? Não pode vacilar, velho. Cada pegação tem uma intensidade. E com a Ola, dê balada Never Ends, velho. Viva a pegação! Muito feriadão, bem. Feriadão, né, Diego? Hoje tem, hein? Também quem ligar e disser, só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, ganha um kit Bozano, tá bom? É isso aí, só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Motinha, você já chegou a ficar com medo de ficar broxa? Eu já broxei. O seu negócio não é mais sentado que... Ah! Mas é! Ah, não! Porra, mas é só abrir! Não, mas talvez... Mas tem dúvida, dele, é. A pergunta dele tem... Tá bom, eu vou responder, então eu vou responder. Só um minuto. Só um minuto. Eu, quando eu vou pro abate, eu vou pra... satisfazer a pessoa que tá comigo, pra não mim importa, é legal. Não importa qual é a... É de zagueira centroavante. É, exatamente. De zagueira centroavante você joga. Quando você joga gol a gol, é, não faz. Tem essa pra mim. É goleiro linha. Entendeu? Ó, pra mim tudo bem. Mas eu já brochei. O que você é mentiroso, hein? Eu já brochei. Você já brochou? Hã? Você já brochou, Bê? Ah, não me lembro, não, que eu saiba não. Já brochou, mano? Já. Domênico? Já. Portuga? Nunca aconteceu. Ah, não, vai. não mesmo. Ei, RG. Se vocês falariam, nunca aconteceu. Já. É lógico, velho. Rude. Com a Domênica, nunca. Sombra. Claro. Ah, então quem nunca broxou? Só o Portuga. Eu não, nunca broxou aqui. Mas o Portuga não transa mas, três ó, anos. Mas, ó, quando acontece... Quando acontece com quem dá com medo. Ah, juiz. Pergunta pra mamãe. Ah, véia, não. Hashtag Portuga transa com bumbum. Isso aí, Portuga. Vou começar a torcer pra chover no mundo. Mãe do cara. Assim você não vem pra falar essas besteiras aqui. Toma um cartão vermelho. Vermelho? Apesar que a mãe do Rudy é todo mundo queria pegar, né? Os caras tão. É igual como falar Adriano não perde. Falar que o Adriano não perde mais gol. A mãe do Rudy. O RG, quando fala, o RG fala baba, de uma maneira... Baba, né? O azedão, aqui ficou triste. O RG fala de uma maneira diferente. É, quando ele fala da mãe do Rudy, ele baba. É pesado, lógico. Fala da mãe do Rudy, tem que falar diferente. É, o Benjamin também gostou. Respeito da mãe do Rudy. Falar com tesão nos olhos. Ah, é, tesão nos olhos? Cadê o amarelo? É. Não é com a, porra, com a mente, sabe, poluída. Vamos respeitar que eu tô sabendo que casou. Conheceu no Tinder também. Traiu a gente. Eu posso falar, o RG falando da minha mãe. É igual um mendigo falar de Dubai, entendeu? Uma coisa que ele queria ir. Não tem chance nenhuma. É, mas se ele tivesse entrado no Tinder, tinha pegado. É, muito tempo. Mendigo não tem celular. Nossa, é louco, o cara não ficava no Tinder, tá louco? Que é isso? Aí, ó, aí não tem mais. Fala um negócio que é verdade, é verdade. Vou expulsar o outro aí, ó. Falar nisso, falar nisso, sempre ó. Sempre rola um feitiço. Fala, Rudy. Ô, Rudy, é verdade? Pô, velho, sua mãe tá Cláudio Azedão. Tá que é isso? Que absurdo. Isso é mentira. Cláudio Azedão. A galera tá falando com positivo aí. Solete, galera. A galera aí, ó. Tá isso é mentira. Pode brincar com isso. Teve um site aí de traição. Vocês ficaram sabendo? Teve um site aí de traição. O que aconteceu? Que a maioria é brasileira. Que uns hackers aí andaram entrando e expuseram os números. Uhum. Né? Olha, acabou o casamento. Não, então, expuseram os números aí e o que tinha de paulista, os homens, a maioria era maioria. Tudo homem, paulista. Aí quando eu fui ver as mulheres eram tudo falsas, não existia. Os caras ficavam interagindo com mulher que não existia. Você acredita perfil nisso, fake. Cara? Ah, mas o que vale é o psicológico. Né? O cara se satisfez. Naquela hora, né? Ou aquela hora de desespero, né? É que nem aqueles diz que sexo lá, que às vezes o cara fala, a mulher tem aquela voz, a mulher geme. É. Vai ver a mulher que tá do outro lado. Ah, uma vez eu visitei uma empresa dessas, cara. Eu vi as mulheres trabalhando. O problema é o seguinte, o cara quando tá no desespero, ele faz loucuras. Ah. Né? Que nem aqueles caras que deixam vazar vídeo por causa disso. O cara entra na cama, fica lá, né, Amandinha? O Sombra me liga direto, só pra ouvir minha voz. Ué, só a voz? É. Ele não abre a cama. Boa noite, aí eu já sei. Eu assim, eu ligo pra ela. Eu boa ligo noite. Pra ela. É. Ah, boa noite. Eu ligo só pra ouvir a risada de porquê. Nossa, credo. E abre a cama? Ele não abre a cana? Abre tudo. Abre tudo? Ele, fica... ele abre a cana daqui pra baixo? Não, eu gosto que ele fica com os shortinhos dele de Game of Thrones. Isso é verdade. Ó, na frente... Ó, aquela roupinha do anão? O trono de ferro na frente, todo customizado. Não! O trono de ferro. Aí, eu pensei que ele tinha aquela roupinha do anão. Tem um cortezinho na frente, né? Ah. Aí só deixa a manjuba cair só de cabecinha. Assim, só tomar um ar. Nossa, essa risada é horrível. Vamos aos ouvintes. Vocês viram, antes de falar, vocês viram que legal a história? Foi quinta-feira passada, saiu sexta, antes do clássico. Você viu a história do Papa? Não. O Papa estava no Vaticano, sexta, quinta, abençoando as pessoas passando ali. Esse Papa é style pra caramba, né? Demais, ó. Demais. E aí um cara, um argentino, passou pelo Papa, passou, não, estava parado lá e levantou a camisa do San Lorenzo. Porque ontem tinha São Lourenço e Boca, né? Foi, foi. E aí o cara falou, Papa, mostrou a camisa, e aí vamos ganhar domingo? O Papa deu um sorriso, e aí o Papa vai e começa a abençoar as pessoas. Certo. Aí abençoar, tal, tal, fica tipo acho que uns 40 segundos abençoando, fazendo, né? Aí, cara, o Papa volta pra falar com o cara de novo. O Papa esqueceu. E o Papa fala assim, traduzindo, ele fala, os corvos adoram comer pizza. E o apelido dos torcedores do São Lourenço são corvos. Ah, e pizza porque o Boca é um time italiano. Quem ganhou o jogo? São Lourenço. Cara, esse Papa é legal. Mas será legal que porque... o Papa gasta cartucho rezando pro São Lourenço? Gasta, não é possível. Ó, o Papa gasta. O Papa entrou no mundo, o cara vai gastar cartucho pro São Lourenço. Não é possível. Porque ele se mostra ser muito mais próximo do povo, no sentido de dizer assim, olha... É, eu curto as mesmas coisas que vocês. Esse entendeu? Papa tem cara que come um dog, né? É. Isso aí. Essa coisa, olha, vamos ver um futebolzinho agora, né? Sim. Não é não? Ele é bem humorado. Eu sou humano também, tá? Eu sou o Papa, mas eu sou humano. Esse Papa, né? É mó style. É mesmo. Mesmo. Tem cara que come outro dia que ele entrou numa... suja batina. Ele entrou num oculista, foi isso? Ele saiu, parou o carro, desceu, foi trocar o óculos, foi trocar tudo, fazer exame de vista lá. É. E parou, Roma, parou. Porque ninguém acreditava que era o Papa, achava que era porque o cara... Que... imitando o Papa. É, porque se é talvez um outro Papa... Os caras vão lá, assim, no Vaticano. Vai no Vaticano, levar mil óculos pra ele, etc. Deixa eu ir lá, né? Deixa eu ir lá, desceu. Diz que o segurança fica empolvorosa, né? Cara, esse Papa é pop, é que nem o Obama. Diz que o segurança do Obama fica empolvorosa quando ele resolve fazer... Outro dia ele saiu pra caminhar naquela praça que tem em frente à Casa Branca. Outro dia o Obama deu uma declaração muito interessante, né? Que acho que o chefe da Casa Branca, que tava se aposentando... E tem uma torta lá que o cara faz que é sensacional, né? E agora acho que não vai fazer mais. Aí você, pô, essa torta é tão boa que eu acho que tem crack nela. Pô, da hora, meu. Aí a Michelle Obama falou assim, não tem crack nenhum, não tem crack nenhum. Mas todo mundo entendeu que... É, uma droga, crack. É um vício, né? Porque sobrava da torta, a Michelle Obama punha no cachimbo e fumava. Não! Mas assim, lógico, todo mundo entende o sentido, claro, né? Ironia, a brincadeira, claro. Né? Pô, é tão boa que vicia o negócio, né? Pô, mas diz que ele faz essas coisas, depois ele falou, eu vou andar. Almoçou, falou, vou andar. Ah, ele saiu andando pelo jardim, atravessou a praça, diz que os caras da hamburgueria, tem uma hamburgueria nos Estados Unidos que ela não faz entrega. É. E é a que ele mais gosta. Sim. Não tenha dúvida. Ele foi lá, foi comer na hamburgueria, foi buscar. Que louco, né? Tudo bem, tem um tanto de marketing no negócio, né? Tem tanto de marketing no negócio, mas ele falou assim... E o Cameron, que o Cameron pega voo normal, quando ele foi pra Portugal e voltou num voo normal de linha, assim, não era nada particular. Com seguranças, normal, comendo ali, tal, sem lanche, os caras... Várias pessoas tirando foto, não acreditava que o primeiro-ministro estava ali. Tá, aqui no Brasil também tem seguranças aí de um radialista esportivo, comentarista, fica louco quando o cara sai fazer ali no Pacaembu. Respeito, meu. Respeito. O Ben já vai comer um pastel na feira ali, velho. Quantos? Arrasta quantos? Pastel na feira? Do Pacaembu. Ah, então sou eu mesmo que tô comendo pastel. Ben já, pastel na feira. Vai almoçar o dia inteiro atrás dele. Amigo. Quando ele muito vai na bem. Sinagoga? Parar. Vamos lá, os ouvintes, 3284-7097, Dodô. Vamos, já voltei. Alô. Seus filhos do oh. Alô. Alô. Quem fala? É o Fábio. Ô, Fábio, tudo bom? Tudo bom, Dodô, e você? Tudo bom, Fábio do que é o nome completo? Fábio Romano. Romano, e quantos anos? Eu conheço vários. 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, né? Nem eu que é a idade do médico. Nem eu que era meu pai. Também, eu falei com meu pai, mas três vezes. Três vezes meu pai colocou na frente, você deixou tomar um gol. Você vai... Fazer o quê? Ô, é. Oh, meu velho, o RG 3.3 é legal hoje? Ah, é o Fábio pra você, Domênico. Ah, ah, sensacional. Imagina esse feriado, velho. Olha... Sensacional. Vai ser um, eu acho que vai ser um programa calmo. Ah, é. Salvou. Salvou, lógico, salvou. Dificilmente o programa será calmo. E qual que é o bairro? Vamos ver se o Dom acerta aí. É bairro Olímpico. Eu não ouvi. Bairro Coral Benjamin? Peraí. Agora que é o bairro? Bairro Olímpico. Se é o que eu conheço, é São Caetano. É isso mesmo. Qual é o bairro? Usa o que ficou. O porquê da expressão gol olímpico? Ah, Dom, isso aí não me sabe. Gol olímpico? É. Mas qualquer idiota sabe. Não responde, não responde. Porque eu foi o seguinte, no estádio olímpico, do Grêmio... Chama de idiota, não. Tempo pro idiota. No estádio olímpico do Grêmio, foi inventado esse gol. Lá no Olímpico do Grêmio. O cara fez um gol. Que até batista... antes não tinha saído gol. Foi lá, começo, logo depois que foi... Na Grécia antiga. Utilizada no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. Porque nunca alguém... Porque foi a primeira vez que uma emissora de televisão tinha filmado o gol. E aí, como é que chama esse gol? Aí o narrador falou gol no Olímpico. Aí falou gol olímpico, o Olímpico foi gol no Olímpico. É, você quer explicação? Foi a seleção do Uruguai. Agora vamos pro fato real. Não foi? Fez o gol. Olha, foi o gol olímpico. Foi o gol nas Olimpíadas. E da seleção do Uruguai, se eu não me engano. É isso mesmo. Olha aí. Se eu não me engano. Não, segundo o Wikipédia, em futebol, gol olímpico é marcado diretamente através de uma cobrança de escanteio. Isso tu não já sabe. Sim. Em junho de 1924... Aí, ó. A International Board modificou o artigo 11 das regras do futebol, autorizando pela primeira vez que um gol fosse marcado em cobrança de escanteio. Ou seja, antes não podia. Ah, é? Logo que a modificação aconteceu, um jogador do Everton... tentou ser mais esperto. Ao invés de cobrar o escanteio de forma direta, ele saiu com a bola da lateral do campo e foi até o gol, já que na regra não indicava que era proibido fazer isso. O incidente gerou uma mudança no artigo e em agosto foi imposta uma nova definição, afirmando que o jogador não poderia tocar na bola duas vezes consecutivas. Uhum. Assim, o primeiro gol olímpico foi marcado por Billy Alston, na Escócia, a 21 de agosto de 1924. O termo gol olímpico surgiu num jogo amistoso entre as seleções da Argentina e do Uruguai em 2 de outubro de 24. O autor do gol foi o atacante argentino Cesário Onzari e a sua equipe ganhou por 2-1. Os argentinos chamaram o gol de olímpico para ironizar a seleção uruguaia que havia ganho o torneio da Olimpíada de Paris. Viu? Apesar de esta informação constar de muitas publicações sobre a história do futebol, no Brasil e no exterior, alguns torcedores do Vasco da Gama divulgam uma versão diferente sobre um acontecimento ocorrido 4 anos depois. Tinha que ser carioca. Em março de 28, em um amistoso contra o uruguaio Montevideo Wanderers, o clube de regatas Vasco da Gama inaugurou os refletores e arquibancada atrás de um dos gols do seu estádio São Januário. Com um gol feito por Santana em cobrança de escanteio, o Vasco venceu por 1-0. Como os uruguaios eram os atuais campeões olímpicos, nasceu então a expressão gol olímpico. Então, o que eu falei? Quer dizer, os vascaínos querem copiar os argentinos, como sempre. Pelo amor de Deus. Que time, brother, qual é? Dodô, o maior campeão nacional que beleza. Do século passado. Santos Futebol Clube. Verdão, solta. É Verdão. É, não, por quê? Não é, não. Não há dúvida. Não é o Santos? Não. Aí, não há dúvida. Não é o Santos. Não é o Santos? Não resta a menor dúvida. Quando eu falo, não tem dúvida. Ah, interna esse cara. Não é. Ô, Jojo. Oi. Você quer o provável Palmeiras pra quarta-feira? Já? É, então aqui dizendo. Manda. Né? Fernando Prato. Não, Praz. João Predo. Pedro. Leandro. Vai entrar no lugar do Lucas. É. Leandro Siqueira, Vitor Siqueira. Não, pera. Quem é Siqueira? Leandro Siqueira. Leandro Almeida, vovó. Leandro Almeida. Vitor Siqueira. Vitor Siqueira, não. Vitor Hugo. Vitor Hugo e Egídio. Egídio. Egídio. Amoroso. Não, Amaral. Amoroso. Amaral. Amoroso. Afrouxa. Arouca. É. Rafael Arouca. Siqueira. Zé, Rafael Marques. Rafael Marques. Zé Roberto. Aliólio. Alione? É, parece que sim. E Alexandre. Mas, ô Domênio, o que acontece aí com o Rafael Marques que ele não tem entrado mais? Porque ontem o Marcelo Oliveira colocou a Alione e não pôs o Rafael Marques. O que acontece, cara? Sei, não sei. O Alione entrou bem, viu? Mas não, eu acho que era mais certinho botar o Rafael. Mas o Rafael Marques, ele não saiu por deficiência de técnica, ele tava virou, bem. Mas que será que ele não tem de uma hora pra outra? Será que não tem algum problema pessoal? Vocês têm alguma informação do que pode ter acontecido lá? O que eu sei é que o clube chinês que ele tá. Já falou que o Alexandre Mitos disse que não vai exercer a compra dele no final do ano. Não, mas tudo bem, ele tava jogando bem, você vai tirar o cara assim? Vezes, não. Sei, não. Ele era o melhor nos clássicos ainda, né? Sim. Ele marcava gol em todos os clássicos, praticamente. Será que boa presença no cabeceio também, faz gol de cabeça pra caramba? Será que então já estão dando um fade-out no rapaz? Sim, não, não é difícil falar, né? Difícil falar qualquer coisa desse tipo, porque a gente não vive lá, né? Mas não sabe o dia a dia, né? Sabe o dia a dia. Sabe se o cara tem algum problema pessoal? Eu sei que ele perdeu o espaço dele pro Gabriel Jesus. Esse jogo contra o Inter, que o Gabriel não ia jogar, eu tinha quase certeza. E, aliás, eu ainda tenho uma convicção de que ele jogue. Sim, ele tá. É o que disseram. Eu acho que o Rafael Marques vai jogar esse jogo. Mas a avó falou. Ah, você falou? Falei. Porque então, o Rafael Marques, ele é usado então, assim, no Palmeiras de ponta direita. Mano, ele só saiu porque o Gabriel tá jogando melhor que ele. Mas você pode recondicionar o posicionamento dele. Você coloca o cara pra fazer talvez a meia. Não, aquele não cara joga bem. Ué, joga você bem, pode não. Colocar o cara pra fazer o que o Jorge Henrique fazia no Corinthians. Aquele quarto cara de meio campo, mas ele tá certo que chega junto no ataque. Ele consegue fazer isso, ele mas vai o Jorge Henrique era mais rápido. Não, viu? Sim, eu tô só colocando como exemplo. Ele um cara que joga no ataque, ele pode recompor o meio campo. Mas é que no Palmeiras, mano, ele joga de ponta aberta, mano. Ele joga de ponta aberta. Ele nunca jogou no meio no Palmeiras. Ele então, não talvez recompor, o treinador não, ele vai joga pôr. Na frente. Assim, eu prefiro que não improvise, entendeu? Eu acho que tem que jogar onde o cara sabe jogar. É, se é aberto, tem que jogar aberto. Palmeiras tem 500 meias. O Palmeiras tem lá, o Zé Roberto, Robinho. Então você pode. Robinho esses... tá suspenso. O Cleiton Xavier não volta mais, é isso? Não, machucou, ele tá machucado. Felipe Gabriel ainda. Felipe Gabriel ainda. Também, então. Então, o Palmeiras tem os seus meias lá que podem serem utilizados. Mas o Rabinho não joga, viu? Por quê? Tá amarelo. Também. Amarelo também. O Robinho amarelo também. É, também e, ó, amarelo. E o Barros continua lesionado, não vai. O Barrios? Também não. O que você achou, cara, do jogo ontem? Então. O primeiro tempo foi coisa de louco, né, Dudu? Que coisa, hein, velho? É verdade. Eu fazia tempo que não vi um clássico assim, né? Eu tava num churrasco na casa de uns gambazinho aí, né? Gambá o seu fiosco. É, cara, é o fiosco. Moda de dizer. É o seu fiosco. Tá, pega o seu irmão, respeita o cara. Não, não. Fala assim, dizer. É galinha que a gente... É galinhada, né? Não, é moda de dizer. Mano. Você chama a gente de porco, é galinha. Ou é galinha é a prima de vocês. Calma, calma. Todo mundo tem um animal, ué. Pronto. Ué, tem. O Palmeiras é o porco, o Santos é o peixe lá, sei lá, o tubarão. O vocês é o... O Domênico é o potro. São Paulo é... O quê? Bom, pra lá. E o teu pai é o... Ah, não. Não, não falei. Não, falei. O juiz tá com a mão. Não falei, não falei. Tá, não falei. Diferença de critério de mãe pra pai? Mas eu não falei o que é um pai. Ah, mas que o pai mãe é mãe. É um cara legal. Eu não falei. Segue o jogo. Segue o jogo. Sem falatório. É. Tá certo. E aí? Mas e aí, velho? Aí você tava lá, Nana? E aí? Pô, o primeiro tempo foi animal, né? O segundo tempo a gente voltou dominando. Eu não concordo muito com o Mano, não, que o Palmeiras teve muito mais chances no segundo tempo do que o Corinthians. Não, mas você vê que até os 30 do segundo tempo, mano, o Corinthians não teve mais chute em gol. Ô, amigão, o Palmeiras, no segundo tempo, ele teve mais posse de bola, mas o fato de ter tido posse de bola não quer dizer que tenha criado grandes chances. O Palmeiras, ele criou uma cabeçada ali com o Leandro Pereira, que de fato o Cássio foi muito bem. Mas fora isso... Foram os gols aí que o Palmeiras fez e aquela jogada do primeiro tempo. Não, e teve também duas cabeçadas do Zé Roberto que o Cássio pegou. Não, não. Cabeçada que foi difícil pro Cássio foi a do Leandro Pereira. As não, outras ali, o Leandro Pereira foi embora, que foi por cima, teve o chute. Leandro Almeida. Mas até aí no final do primeiro tempo, o Renato Augusto deu uma cabeçada também, que a bola passou rente à trave. Um cruzamento do Jadson. esse tipo de lance eu não conto como fundamental. Por exemplo, no primeiro tempo, o Cássio pegou uma bola no final do primeiro tempo ali, que o Dudu chutou, e a bola ia bem no cantinho. Ali foi uma baita defesa do Cássio, poderia ter sido gol. A defesa que o Cássio fez na cabeçada do Leandro Pereira, ok, também foi um... Meu, não tem Leandro Pereira, meu, pelo amor de Deus, é Leandro Almeida. Leandro Almeida, Leandro Pereira é o outro lá. O Leandro Pereira já foi. É, esse daí é o... Essa véia tá me contando. Bem vendido, Leandro Pereira, hein? Muito bem vendido. Bem vendido. Palmeiras fez um negócio de São Paulo nesse daí, né? Como assim? Ah, pô, pega um cara. O cara, cara é um nada. Pega e vende por 14 milhões. Pô, então pouco só tempo? São Paulo consegue fazer isso. Então com pouco Douglas, tempo? Com... A gente então, vende mesmo. Isso é verdade. São Paulo consegue fazer umas vendas que olha. Mentira, se o Leandro tivesse São Paulo, ele vendia por 20. Ah, é. Olha, Jorge Coutinho. Oi. Eu concordo com você do Gabriel lá do Santos, viu? Se deixar aí jogando no São Paulo 6 meses, acho que vende por uns 40 milhões ele. Eu tô falando, cara, a proposta é boa. Mas só tem um problema no São Paulo ultimamente, viu, velhinho? Ele vende por 40, por 60, por 80, só que os caras devolvem. Tudo quebrado, né? Aí o cara volta, o jogador volta. A mercadoria chega quebrada lá, mano. Ai. Olha, tá lá. Só um minuto. Vai ver lá no aeroporto se devolveram o Lucas, se devolveram... Tô falando ultimamente. Ultimamente, você tá falando todo um jogador. Jogador. Um ultimamente. Jogador. Mas não foi. É como se fosse todo, você falou. Último jogador. Pera. Por quanto vocês venderam esse Bosquilha foi, último? Ficou. Hã? Por quanto foi vendido esse último aí, que voltou? Nossa, que foi um... Ali não foi vendido. Não foi, vou. Qual era o valor que ia ser? Não lembro. Né? 20 milhões. Né? Era 20? Ah, mais? Não lembro. Era 20. Era 40, 20. Ia dar 40 milhões de reais. Agora, ô velhinho. Aí os caras devolveram, porra. Agora, olha, vou dizer a coisa... culpa do São Paulo. Ah, cuida do meu time, não. O cara que tá falando do meu agora, time. Agora, você quer apostar o seguinte, que o Rodrigo Caio ainda vai ser vendido por uma puta fortuna? Porque ele não é ruim, não, viu? Você quer apostar? Ele é bom de bola esse moleque, né? Jovem ele é. Você vai ver. Ele tem idade pra isso que você tá falando. Tá lá na seleção subir alguma coisa, você vai ver. Ainda vai ser vendido por muito, hein? O Caio não é ruim, não. É, agora, ô velhinho, agora temos aí o Internacional. Aliás, vamos jogar 3 vezes quase seguida com o Inter, né? Praticamente seguidas, né? Praticamente seguida, porque essa semana joga, acho que na outra já joga de novo, né? Mas o Internacional, o Internacional é o time mais estranho. É igual bunda de criança e cabeça de loira. Você não sabe o que sai. É muito estranho. É, mas o Palmeiras com o Internacional, ele não leva sorte. Não leva sorte. Historicamente, né? É incrível isso, cara. Não leva sorte com o Inter. É, o Inter, olha, o sábado eu achava que o São Paulo ia ter dificuldade, porque o Inter, afinal de contas, tem alguns bons jogadores. Não jogou nada. O Inter mundo jogou completo, praticamente. Jogou completo. Agora, eu não sei se o Inter jogou mal, porque ele está muito mal, ou se o São Paulo jogou muito bem e obrigou o Inter a jogar mal. Sabe quando... Jogar mal, né? É, porque o São Paulo também jogou bem. Se liga no Inter. Ele perdeu na Havaí de 3. E como eu não acompanho o Inter todos os jogos, então fica meio complicado. Ó, o Inter meteu 6 no Vasco, que não é uma grande vantagem. Vai sobrar pro Parmeira que vocês fizeram, viu? Hã? Vai sobrar pro Parmeira. Porque, olha, o Inter... Ferrou aí, vovó. O Inter tem um bom meio de campo. O Nilton, que é volante, é um cara... Newton Glicerina? É bom, gente, ele é bom jogador, é bom marcador. Bom. O Valdívia e o D'Alessandro fazem jogador, um bom meio de campo, né? O Valdívia, ele teve até uma boa chance, mas o goleiro do São Paulo pegou bem no primeiro tempo. Tem aquele Eduardo Sacha também, de atacante lá, ele é mão de bola. É bonita, viu? Olha que câmera bonita. Você acha bonitinho? Ah, eu acho lindo. Parece que o Ribeiro é gostoso. Mas quem é mais bonito? Domênico ou Eduardo Sacha? Não, o Domênico, eu gosto da pressão dele. Tira desse troço aí. Eu gosto da pressão. Agora, a Sacha é bonita. É. Agora, ficou estranho, cara, casado, não sei. Sai daí, o Inter, ele perdeu de 3-0 do Havaí, depois ganhou de 6 do Vasco, depois pegou o São Paulo todo remendado, tomou aqui. É estranho o time, cara. Você acha que o time ia longe na Libertadores, tomou um passeio lá no México, depois o River bateu... Mas só uma informação, Palmeiras e Inter não é a semana que vem, é a outra só. É na outra. É, né? É na outra. É a meio de semana ainda. Mas tem um brasileiro... Mas é o que eu tô falando, O Palmeiras pega 3 vezes seguida. Não. Sim. Como não? Seguida não. É um intervalo de uma semana. Não é seguido. Pega o Figueirense sábado. Duas semanas, né? Ah, bicho. Bem, mas é praticamente. Ô, amigão, o Palmeiras tá com 35 pontos. Tem agora como companheiro na sexta posição. É, uma posição no desempate, o Flamengo leva vantagem com 35. Ah, mas tá quanto do rebaixamento? Tá louco. Não, não, pera aí. Fica tá louco. Aí, fica quietinho, você tá atrás aí, ô trouxa. Tem 10, mano. Continua aí, continua aí a sua aí, ô trouxa. Né? Tá mais perto do que do líder, hein? Então, você, do clássico, quem tá mais perto é o seu time. Palmeiras não jogou nada, deu sorte. Palmeiras deu sorte, ó. Ah, você é paga pau pro Corinthians agora, você? Azedão, você vai. Vai pagar pau pros caras lá, ô trouxa. O cara é imparcial. Azedão, você é jornalista, também que acompanhou a partida? Tá tendo, não gosta do Palmeiras, esse cara. O time que contrata, que contratou. Chuta no gol e não entra, tem que se ferrar mesmo, né? Tem problema, pessoal. Tem goleiro lá pra quê, né? É, um trouxa. Segura o seu compadre aí, ó. Azedão, qual jogo foi melhor ontem? Palmeiras e Corinthians ou Santos e Sport Santos? É, o Santos foi melhor que os jogos da eliminatória, porque você, nossa, viu ontem. Nossa senhora, meu Deus. Ah, peraí, aquele estádio do Sport, intimidador, né? Aquilo ali é uma vergonha, entendeu? Você tem que entrar armado naquele estádio. Mas a Vila não intima, aí a Vila não intima? Não, a Vila é um centro histórico do Brasil, né? Um lugar bonito, a grama bem feita. É lugar o quê? A grama do negócio do esporte parece a grama do Centro Olímpico ali do Ibirapuera. Mas é lugar o quê, Zedão? É o centro histórico. Não, lugar bonito. Lindo. Mas é confortável. Tá bom, meu velho. Quanto que placar aí, Palmeiras e Inter? 3-0, quarta, Inter. Quarta-feira, né? 7:30. É quarta. Dudu, eu acho que o Inter vindo pra cima precisando ganhar. E a gente indo no contra-ataque. Contra-ataque a gente vai bem, né, meu? Tomara. Vamos torcer. Se jogar que nem jogou ontem, ganha fácil. Vai. Quanto que vai ser, o Azedão? 3-0 Inter. Vai ver o Valdívia amanhã. Força aí, ô trouxa. Vai. Ai, ai, ai. Aí o Seca Pimenteiro do inferno. Aí perde do São Paulo. Aí adianta o quê? Fica cuida do São Paulo aí, ô trouxa. Eu? É. Não, eu. Eu, aí, ó. Roberto. Ah, pro inferno. Essa batata na boca aí, ó. Tira a batata, ô trouxa. Valeu, um abraço, irmão, valeu, é nóis. Que absurdo. Tira essa batata aí, ó. Eu vou falar onde é que eu vou botar a batata. Vou colocar minha batata na sua boca já. Eu vou botar a batata numa senhora. Esse é o nome. Pode mandar um abraço aí? Pode. Então, vou mandar um abraço pro pessoal aí do Unidos, que joga bola aí sabadão, todo sábado a gente tá junto aí. É Unidos do quê? Unidos Futebol Clube. Unidos. A gente toma uma cerveja, dá umas risadas. No mundo do samba, acho que em cada 10 palavras, 11 é Unidos. É Unidos, né? Unidos de Vila Maria, mano. É nóis. Unidos do Cabo Sul. Falar nisso, estarei lá em breve, hein? De novo. Pô, o Portuga sempre fala do Unidos, Vila Maria e tal, e nunca tá no enredo, nunca sabe a música, Deus, nunca. Meu Deus. Não sei quase nada. Seguindo você, Portuga. Eu não sei quase nada, só tô na escola direto. Quesito presença nos ensaios, nota zero. Aliás, parabéns ao Samba Novo, que é do Dudu Nobre. Dudu Nobre é um cara muito gente boa, fez o samba lá. Alô, Dudu Nobre. Dudu Nobre foi o samba do Vila Maria, chama. Valeu, Fabio. Um abraço, cara. Boa noite. Falou, chupa, véio. Mano. Ah, é pro inferno. É, nóis. Ah, seu pela saco. Que isso? O que é pela saco? Esse cara aí é um trouxa. Não. O que é? Não. Defina. Isso aí. Saco, e você? Saco, puxa saco. Zé Ruela. Não, no Rio eles falam, pela saco eles falam puxa saco. Não, é Zé Ruela, como se fosse um bobão. Não, mas no Rio pela saco é puxa saco. É o boroco, que nem os caras falam quando eles vão fazer o pedágio. E você, tá participando da promoção Avião do Estádio 97? Anote aí, hein? Pra participar tem que saber quantas vezes você ouve passar o Avião do Estádio 97 durante o programa. Precisa anotar todos os dias? Não. Qualquer dia. Basta um dia apenas, tá bom? Anote quantas vezes você ouve passar o Avião do Estádio 97 em qualquer dia do programa. Aí, quando chegar o dia 28 de setembro, o primeiro ouvinte que entrar no ar, que estiver com passaporte em dia e acertar quantas vezes ouviu passar o Avião do Estádio 97 em qualquer dia do estádio, vai ter que estar com o passaporte em dia, hein? E tem uma única chance. Errou a primeira? Tchau. Se acertar em única chance, vai ganhar o direito de ir para Barcelona, vai curtir o show do YouTube com direito a acompanhante e vai ver o show na Red Zone. Na Red Zone, para quem não sabe, é o lugar mais legal para assistir o show do YouTube, é o mais privilegiado. O ingresso tá por volta, isso não é mais de 600 euros, cara. 600 euros, quase 3 mil reais o valor do ingresso, hein? Barbaridade! Então, se você quer saber mais sobre o regulamento da promoção, acompanhe no nosso site 97fm.com.br. Clique na página de promoções e fique por dentro. Promoção Avião do Estádio 97. Fique ligado. Acompanhe o Estádio 97 aqui e anote quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97. Por sinal, agora vai passar mais uma vez, ó. Apoio da Singapore Airlines, que até o dia 30 de setembro está com uma promoção muito legal de passagens econômicas para Barcelona, em classe econômica, a partir de $808. Consulte o site singaporeair.com ou seu agente de viagens. Também apoio da Agência Catalana de Turismo. Catalunha, patrimônio artístico único na Europa. O Zé tá lá na, em Barcelona, só postando umas fotos bonitas lá, hein? Tô recomendando. Barcelona muito bonita, hein? Tô recomendando pra ele no Los Caracoles. O que, que é Los Caracoles? É um bar, quem me recomendou foi o Motinha. É um dos primeiros bares de Barcelona, mas é show de bola. Muito legal. Show de bola, né? Muito bacana. Olha, você vai, Luciano. Você vai num lugar recomendado pelo Mota? Ah, o Motinha tem bom gosto. Deu certo? É coragem aqui, né, velho? Motinha conhece. Agora pergunta pro Benja um lugar. É a qualidade, né, o Bota? É corajoso. Pergunta aí pro Benja, o RG, um lugar pra ir. Em Barcelona? Benjas. Em Barcelona? É. Não conheço Barcelona. Desculpa. Diferente de outras pessoas, eu não minto. Muito bem. Ô, nunca Motinha. Falei que gastei 3 milhões de reais em viagem. Já fui várias vezes. Ah. Motinha, traga notícias do Corinthians, time do Mano. Corinthians, Mano? O time também é animado. Mas não disse que não é. É, você olhou pra mim, vendido. É que você sabe, né? Que é aquela coisa, né? Faz uma média com a torcida. Faz, uma média. Mas se você quiser foto minha com 5 anos de jogo do Corinthians, tem. Ah, não. Pedi tua na verdade, 15, a sua, aquela com 17 que você entrou como... Eu tenho foto com 5, com 7, com 9. Os caras arrumaram você dando a mão pro goleiro. O cara você, é quase o tamanho do goleiro. Com você eu faço diferente, você não precisa trazer foto com 5. Traz foto tua com 20 você briga, anos. Tá vendo, você briga com coisa séria, você passa o seu limite. Aí, pede uma foto dele com 25 anos. Você não respeita que a casa da minha família pegou fogo. Ah, é. Tá vendo? Dá risada. Você é sem limite, você acredita nele? Dá risada, lógico que é verdade. Você acredita nele? Brinca comigo. É. Ele é mitômano. Oh, mitômano. Amigo. Mas fala aí, Motinha, fala do Coringão aí. Fiquei todo borrado. Mitômano. Porque... Ô, mano, sim. O Cássio levou 4 pontos aí na canela, né? É, tinha que suspender esse Gabriel Jesus. Pô, tá com o Vasco esses pontos. Ah, louco, foi pênalti. Pênalti, então, deu e, mas ele tá confirmado pra jogar, viu? Cicatrizou na hora ali. Né? Não, já pensou. É porque não deixou a bola entrar, né? Se tiver deixado. Cicatricure. É. Então, e o Corinthians que vai ter alguns desfalques aí para o jogo contra o Grêmio. Desfalques. Né, ferrou, cara. Acerta que eu não brinco. Fala aí, Motinha, fala. Desfalcos. Quem fala melhor, o Motinha ou o Joaquinzinho? Joaquinzinho, com certeza. Muito melhor. O moleque deve ser trilingue. Quem fala melhor, o Mota, ou o Quintim? Não sei nem quem é, mas o Quintim, com certeza. Não tem bagagem, não inventa. Com certeza, Quintim. Tô letrando, Quintim. Não é Quintim. Não, Quintim. Quem fala melhor, fala Mota que ele conhece. Ou o Bandite? Bandite, com certeza. Quem é o Bandite? É o cachorrinho. Do? Ah, eu não sei, cara, mas é um cachorro. Johnny Quest. O que importa é que o cachorro fala melhor que você. E aí? Wendel, Bruno Henrique, Fagner e Gil são desfalques pro jogo contra o Grêmio, viu, mano? Mas esse Arana tá se dando bem na lateral esquerda, não tá, mano? Ah, naquela sombra. Ele fez uma boa partida aí no jogo contra o Fluminense. Mas ontem ele deixou muitos espaços ali. Tanto é que o Lucas, aí, as principais jogadas desceu do Palmeiras direto, né? Ali foram pela direita, ali no setor dele. Tá certo? No setor do Lucas, o lateral direito do Palmeiras. Então é complicado, porque ele é um menino que ele avança demais. E ele, ontem, principalmente, tinha na retaguarda dele um jogador que tá fora de forma, que é o Ralf. O Ralf ontem deixou inúmeros buracos ali, porque ele não conseguia. O moleque subia. A recomposição na hora de formar o sistema defensivo, demorava, que é o né? ataque do Palmeiras, o Ralf não tinha o pique pra poder fazer. Você acha que, por exemplo, o Ralf tava meio fora de forma, porque talvez o time não careça de um rodízio, onde os jogadores possam ter mais ritmo de jogo? Não só isso, Sombra, mas ontem o Marcial ele também não fez uma boa partida, tanto é que ele saiu no intervalo e entrou o Christian. Sim. Aí o Corinthians começou a melhorar, pelo menos, o sistema defensivo ali, a recomposição ali nas costas do Guilherme Arana. O Christian... Mas é um moleque que tem personalidade, porque por mais que ele tenha falhado ontem, não é que foi uma falha. Mas ele participou diretamente do gol do Palmeiras. Podia bater, né? O menino lá, o Lucas, foi cruzar, a bola bateu no pé dele e encobriu o Cássio. Na sequência, ele foi pro ataque ali, fez o gol ali, tentou meio que... Acho que é falha, mano. Não, não foi falha. Um azar. Foi mais azar do que falha. Mas a falha em si, Domênico, é pelos buracos que ele deixa. Ele é um avião na hora que ele ataca, mas ele é uma Brasília na hora que ele... E, mano, o Christian, que fazia tempo que não jogava, entrou até e foi... Jogou direitinho. Mas ele é bom jogador. É, mas ele fazia muito tempo que não jogava. Ele criou uma situação de gol, que foi uma defesa do Fernando Praz ali também, que ele tava bem colocado ali também, ele apareceu bem nesse lance. Mas o Corinthians, Sombra, por mais que ele tenha alguns desfalques, ainda permanece sendo um time muito forte. O problema, eu acho que maior... Vai ter problema contra o Grêmio, hein? O problema maior do Corinthians agora, não acho nem que é a lateral esquerda com o Guilherme Arana contra o Grêmio. Eu acho que é a lateral direita com o Edilson. E a partida que o Edilson fez contra o Santos, no segundo jogo aqui na Arena, na eliminação da Copa do Brasil, o cara foi um horror. Pô, ele não um marca uma cadeira, se mano. Se o Grêmio vencer esse jogo, ele fica 3 do Corinthians. É... Mas não vai vencer. O Galo vai ganhar do Avaí. O Galo vai ganhar do Avaí. O Galo. E aí, a única chance do Grêmio vencer o Corinthians na quarta-feira é se desmoronar o hotel, o Corinthians está concentrado. Não, mas só. Olha, assim. Mas vocês concordam que não é um... Lógico. Pode acontecer um empate. O Corinthians joga em casa, óbvio. Mas o Grêmio não é timinho. Não é. Mas o aproveitamento do Corinthians em casa é fantástico. É, mas o Corinthians há muito tempo não perde. E não vai perder. 15 jogos no Brasileiro. E não vai 15 perder. 15 jogos. É. Vocês então sabem que isso aí, é uma hora cai, a bolinha cai. Imagina, velho. Mas ontem falhou. Tinha que ter perdido pra nós ontem, mas agora já foi. Isso não tem jeito. A defesa falhou. O Galo recebe o Avaí, hein? O campeonato pode pegar fogo, hein? Pode. O campeonato pode pegar fogo. Mas o Avaí veio de derrota e vai querer se vingar isso do Atlético. Em Minas. Tá bom. Falou. O Avaí vai se vingar. Os caras têm o Camacho, os caras têm o Camacho no meio-campo, os caras têm o Gamalho no ataque. Quem? Léo Gamalho. Ah, tá. Léo Gamalho tá fazendo gol. Esse Gamalho é do Gamalho, os caras. É o Gamalho, mano. É o Bagamalho. E são os dois com a defesa menos vazada. Grêmio e Corinthians. O Grêmio igualou com esses 3 gols que o Corinthians tomou, né, RG? Mas eu acho que a zaga do Corinthians ainda é mais consistente. O Corinthians, ele tem o melhor zagueiro do Conissu, que é o Gil. Ah, é? Eita! No radar, os Estados Unidos, ele tem... E o Gil não vai jogar, né? O Vitor Hugo é melhor que ele. Aonde? No futebol. O Tobi é melhor que ele. Nossa, a defesa de São Paulo, que era um horror, já é a terceira melhor. Foi embora. Por isso que eu falo que o horror é relativo no Campeonato Brasileiro. O Corinthians também, Sombra. O Corinthians também tinha um dos piores ataques. Mesmo o Corinthians liderando o campeonato, no primeiro turno o Corinthians ele tinha um ataque extremamente questionável. Os números mostravam que o ataque do Corinthians não era bom. Hoje o Corinthians ele já alcançou os melhores ataques da competição. Lógico que o Corinthians pode ganhar do Grêmio, ir pra 53, abrir 9 do Grêmio. O Galo, a tendência é ganhar do Avaí para 48 e manter uma distância de 5. Agora, se o Corinthians... Eu ainda acho que vai rolar um empate aí entre Grêmio e Corinthians. Tá com uma cara... Pode ser um jogo de empate. Ah, mas empate. Ainda acho que pode até rolar um empate. É o jogo amarrado, né, cara? Empate pro Corinthians é bom. Assim. Pode ser, não deixa chegando. De ser. É bom se o Atlético não vencer o jogo dele, hein, mano. Não, mas matematicamente falando, eu acho que psicologicamente o empate pro Corinthians é ruim. É ruim. Porque o Corinthians ele precisa aí ganhar de um adversário direto ali, no caso o Grêmio. Mas, matematicamente falando, não é descartado não, Sombra. Porque por mais que o Atlético Mineiro vença, o Atlético chega a 48, o Corinthians vai pra 51. Permanece uma diferença de 3 pontos. É, mas não é legal. É um jogo só, mano. É legal sim. Começou na tremer. Por exemplo, o Schumacher, Sombra, quando ele tava numa corrida de Fórmula 1, o Domênico que gosta de Fórmula 1, ele vai me entender. O Schumacher... Eu também vou. Vamos ver. Vai. Não, mas só uma Schumacher, às vezes, aí, ele tá na frente do segundo colocado, uma diferença de 10 segundos. Não é permanece, o Corinthians tem uma vantagem de 5 pontos. É, só que depois da próxima rodada é boa pro Corinthians, se o Corinthians empatar... É Galo e Cruzeiro, né? Então, se ele empatar e o... Aí mas o Galo pega o Cruzeiro... Acho que ele falou. E o Corinthians pega o Joinville. Nossa. Então, mas é que tá, Domênico, o Schumacher, quando ele tava na liderança da Fórmula 1... Ele sabia lá pelo rádio que ele tava com uma diferença de 10 segundos pro segundo colocado. Sim. Certo. É a hora que o cara tem, velho, de dar aquela coçada no fiofó. Porque o cara não vai falar, mas é verdade, o fiofó. Ah, mano. É, o cara, às vezes, ele tira um pouco o pé do acelerador, o Sombra, ele levanta um pouco a banda aqui assim, põe a mão e dá aquela roçada. É, então depois o cara vai. Mas é verdade, ele perde 3 segundos ali, mas é administrável. A vantagem é administrável, ele sabe que ele tá bem. Com relação ao Corinthians e ao Atlético, é a mesma comparação. Então, mas o Senna já perdeu uma corrida com quase 1 minuto em Mônaco, sabia? Tá. 1 minuto de frente, você não sabe. O Corinthians tá coçando o fiofó nesse momento do campeonato. Você viu que o filho do Massa acertou de novo? Que o pai ia chegar em terceiro? Ele falou antes? Falou. Ah, quero ver ele falar que vai chegar em primeiro. É a segunda corrida. É, mas acertou o terceiro. Ah, não terceiro. Dá, quero ver ele falar, pai, você vai ser o primeiro. Em primeiro você tá exigindo muito, mano. Em primeiro ele vai ser um ótimo terceiro, mano. Mas o menino pode ser bom de adivinhação, mas ele não é burro. Falar que o pai dele vai ganhar a corrida, só se ele for burro. Ele é evidente. Não quer fazer evidente. Do Corinthians é isso? É isso. Então tá bom. Ele é evidente. Agora o Benjamin vai falar das baterias. Já que não tem mais a mãe de nada. Ele, Olha só, amigo! Parece um acasalamento de foca. Acasalamento de foca. Com as baterias Eliar, você tem muito mais que energia para dar partida no seu carro. Além disso, você conta com a proteção 24 horas gratuita contra panes elétricas de qualquer tipo, mesmo que o problema não seja na bateria. E mais, hein, amigão? Com direito a guincho se precisar. Então faça a escolha certa. Na próxima troca de bateria, escolha Eliar, que vai muito além da partida e é a bateria do Neymar Júnior. Um abração especial para todos os distribuidores e revendedores da Eliar, Zombinha. Ô, Sombra. Ô, diga, Juninho. Coisa rápida. Teu Vasco vai cair, rápido, Juninho. Exatamente. Vai. Eu queria falar sobre isso. Que até antes, o Ibis tá tirando. Antes que eu programei, a gente falava sobre isso. Quem foi o pior time a ser rebaixador nos outros campeonatos? Por que você fala assim com esse sotaque francês? É Pernambuco francês. Pernambuco francês? Exatamente. E eu fui buscar aqui no Wikipedia as coordenadas dos times. Em 2007, o América de Natal foi rebaixador. Com 17 pontos. Nossa, horrível. É assim, então você está trazendo os times que foram rebaixados com a pior pontuação. Exatamente. Eu vou desde 2013. Sensacional o seu sotaque, Juninho. Exatamente. Obrigado. Obrigado. Estou tentando me adaptar de novo. Ah, tá. Em 2003, Bahia. Bahia? É. Com o Bahia foi rebaixador com quanto? Na 24ª posição. Com 40, se eu errar, alguém me avise. Eu conheço francês. Com 46 pontos. Tá, mas naquela época tinha mais clubes, né? 24, Tinha mais rodadas, por exemplo. Pontes. Rodadas. Em 2004, o Grêmio com 39. Ele foi o pior. Foi o pior. Ficou em último. Exatamente. Nossa. Exatamente. Esse mortal é horrível. Exatamente. Em 2005, Brasiliense foi com 41 pontos. Não, eu estou tentando adaptar ao novo português. Tá. Em 2006, o Santa Cruz foi com 28. 28. Em 2007, eu só voto aí que eu não baixei o resto. É porque o América foi o pior de todos. América, 17. América de Natal. Você acha que o Vasco chega a esses 17? Então, exatamente. Eu acho que o objetivo do Vasco é fazer 18. Pra não ser o pior rebaixado de todos. De toda a história. Exatamente. O mortoletão da história. Cara, mas o Ibis tirando sarro, não tem jeito. Entrega a Deus, velho. Entrega a Deus. Até o Ibis. RG, os seus filhos são vascaínos, né? Os seus dois meninos, tadinho, né? Que a moça é São Paulina. Cibele é São Paulina. É. A esposa do Felipe São Paulino. E ontem estivemos lá no aniversário do Natan. Grande Natan. E... Parabéns, Natan. Parabéns, Natanzinho lá. E a discussão, estávamos assistindo o jogo. Você não tem nenhum filho santista, RG? Tenho, eu vi nisso. Ah. Aí estávamos assistindo o jogo do Vini. Do Vasco. E a discussão era futebol inglês, velho. Os caras não querem nem discutir. Sobre os caras quebraram o pau discutindo sobre futebol. O Felipe futebol e o inglês. Diego, futebol inglês. Eu falei, pô, eu não acredito que eu tô. Ah, mas faz bem. Tá certo ele, né? Tá certo ele. Não, certo. Tem que desviar o foco, pô. É melhor. É que o Vasco é pra inglês ver. É essa aí o negócio. Mas, gente, ó, sinceramente, agora falando, o Vasco, ele já caiu no Campeonato Brasileiro e todo mundo já sabe disso. A torcida do Vasco vai pegar no pé dos jogadores e tentar bater. Jogador, não, deram um tapão no convidou. Tentar bater em jogador ali na concentração, eu acho que isso daí só agrava uma situação que já é ruim. O Vasco ainda tem chances na Copa do Brasil, Domênico. Por mais que tenha um time limitado, se você vê as partidas do Vasco aí no Campeonato Brasileiro, o Vasco cria chances. Mas, infelizmente, não tem conseguido fazer os gols, né, velho? Dá até dó do Vasco. Dá até dó. Contra o Figueirense, o Vasco martelou. 0x0. 48 do segundo tempo, contra-ataque, gol do Figueirense. Não vai. Nessa última rodada aí também contra o Atlético Mineiro. Os caras comemoraram o gol de pênalti. Então, RG, mas é porque fazia muito tempo que o Vasco não marcava um gol, né, velho? Fazia muito tempo que o Vasco não marcava um gol. Como é que o cara entra num jogo desse sabendo que, tipo, já vai levar uma guasca, não adianta mais nada? Mas é que tá, Motinha. É, o Vasco, ele já caiu. Virtualmente tá rebaixado pra Série B. O planejamento da diretoria... Matematicamente não, mas... É, então, mas virtualmente tá. Então, é, a torcida precisa se conscientizar de que o Vasco no Campeonato Brasileiro, ele não vai escapar. Tem que já aceitar que caiu pra Série B. Acabou de subir, mano. Mas é que tá, Domênico. Tem que fazer um trabalho pra tentar fazer o que o Botafogo tá fazendo na Série B. O Botafogo tá jogando bem. Mas o Botafogo desceu agora. Então, mas contratou jogadores, montou um time lá. Vasco é terceiro, o terceiro rebaixamento e seguido. Mas, Domênico, o Vasco foi campeão carioca esse ano. Ah, mas não vale nada, viu, mano? Você viu como não vale nada, mano. Então, querendo ou não, o planejamento do Vasco tem que ser já visando aí a Série B do ano que vem, montar um time forte pra disputar a Série B e subir sem grandes dificuldades. E depois, no outro ano, volta pra Série A. E outra coisa, mano, o Botafogo é líder, eu concordo com você, mas se você ver a tabela da Série B, tá muito embolado. E o Vasco estava melhor no jogo. Você estava vendo o Atlético que Vascou, então. O Vasco estava melhor tava. No jogo. É isso que eu tô falando. Botafogo é rebaixamento de azarado. O Botafogo pode nem subir bonito, também. É o azar de time rebaixado. Eu acho que o Botafogo só, mas não tá. Mas tá super embolado. Nossa, não tá fácil. Já subiu. O Curitiba reagiu, o Joinville tá reagindo e o Vasco, velho, não tem. E o Palmeiras tá caindo, né? O Goiás é um time chato e no Serra Dourada. É. Complicado, velho. O Vasco só o Vasco. Tá no toletão. Eu acho que pro Vascão... Bom, vamos trazer mais ouvintes. Tá 3284-7097. Esse é o Estádio 97 no oferecimento da BV Financeira. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas na hora de financiar. Não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Também Grupo Esser, construindo com valor. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E liar muito além da partida. Agora é hora do momento sem parar no Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Vai sair e curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar Táxi, Dodô. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Acabou! Oi, que gostoso! Quem tá falando? Quem tá falando? Leandro. Leandro do que, Leandro? De Itaquera. Leandro Batista da Silva. Nota! Leandro de Itaquera. 10, nota 10. Meus amigos do Leandro de Itaquera. E quantos anos, Leandro? Oi? Quantos anos você tem, velho? 3.1, Domênico. RG. Hoje, feriado, segunda, 3.1. Nem ontem, nem hoje, nem amanhã, velho. Como assim? Por quê? Porque eu tô lendo a tabela aqui. Não vai ter como sair. Sensacional! Velho. RG. Fala. Que porra é essa? Amigo, fala. Que porra é essa? Que bairro que é? Oba. Qual que é o bairro, velho? Vamos ver se eu dou uma certa. Eu falo assim mesmo. Conjunto Residencial Castelo Branco. Entendi, fala de novo. Conjunto Residencial Castelo Branco. Cara, eu vou dizer um negócio pra você. Primeira vez que liga. Não. Pega o cotovelo. Não tem nada de cotovelo. Castelo Branco, você foi um presidente, Benjamin? Foi. Tem presidente. Castelo Branco foi presidente. Foi presidente. Castelo Branco foi presidente. Presidente Castelo Branco. Foi um bom presidente? Pelo amor de Deus. Quem foi melhor presidente? Deus nos livre. Foi o Dutra ou o Castelo Branco? O Figueiredo. Ah, esquece. Deus nos livre. Eu tô perguntando. Você tem maior noção. Deixa só responder. Você nem pra responder. Tudo ditadura. Deixa só responder. E outra também, a pergunta do Sombra é uma pergunta cretina, né? Eu não lembro. Você perguntar nesse país quem fulano foi um bom presidente. Porra, velho. Perguntar, acho que ele achar uma agulha no palheiro. Eu só sei que o que tá agora. Mas o Residencial Castelo Branco, que é a primeira vez que eu não me lembro antes. Eu lembro que eu não morei aí, mas eu joguei muita bola aí em Carapicuíba. Não, errou longe. Não errei. Eu faço assim mesmo. Ai, é feriado, velho. O GPS tá bloqueado. Gente. Só um minuto. Peraí, Ferrari. Posso concluir? Você pega uma segunda-feira até de feriado. É. Cara, Picuíba pra Ferrari de Vasconcelos. É do lado, né? Você faz o cotovelo ali. Onde, cotovelo? Quanto tempo? Haja cotovelo, hein? Nossa, faz a distância. Faz aí, 500 velho. Cotovelo. Qual que é o time, brother? O feriado deve dar 10 horas. O maior clube desse país. Corinthians, né? São Paulo, futebol mundial. Clube. Aposentado. Peixão, maior, velho. Vai. Não, tricolor, pô. Tricolor, lógico que é. Tricolor. Boa, menina. E aí, rapaz? Só um minuto, vocês viram. Você vai falar, mas só um minuto. Vocês viram esse negócio que o Ibis desafiou o Vasco? Ah, acabei de falar, pô. Ele sim, acabou de falar onde você tava, velho. Precisa do programa. Não, se for o Ibis, tá tirando o Vasco. É, criança, você não, falou o quê? Pro Ibis tirar sarro do Vasco. Não, você não falou o quê? O Ibis desafiou o Vasco. Presta atenção. Não, eu entendi. Ô, Ferraz, e aí, rapaz? Imagina. A gente Ferraz aí, com o Inter, hein, velho? Beleza, surpreendeu o São Paulo tão desfalcado. Cara, muito. E fazer muito. Um bom jogo aí em cima do Inter? Foi mesmo, cara. Sufocou do início ao fim. É, aquele Rogério, se ele jogar pelo menos 80% do que ele jogou no sábado, cara, a gente vai estar bem. Entrou com personalidade, né? Muita gente falando assim, que tem que ter calma, é óbvio, tem que fazer uma avaliação com muita calma. Lembra porque... o Duque que fez 4 gols na estreia? Porque o tal do Rogério, todo jogador do Inter, quando entrou em campo, falou assim, é um tal do Rogério aí, que veio do Vitória, da segunda divisão, não respeita muito, não respeitaram mesmo, né? E é normal, ninguém conhece o tal do Rogério. É, não deram muita atenção pro garoto e agora a atenção vai ser um pouco diferente. Os próximos jogos vai ser um pouquinho diferente, vão marcar mais duro em cima. Mas o menino parece ter habilidade, né? Não muito é... bom. E o Ganso serviu bem, né? O Michel também estava muito bem na partida, né? Voltou a jogar. E o Lianco também, né? O Lianco foi uma grata surpresa aí, porque chegar na praticamente o circo pegando fogo e jogar do jeito que ele tá jogando aí, foi surpreendente também. O Breno quando volta? O Breno é uma boa opção, é um bom jogador. Se jogar na zaga... Ele tá aquecendo. O Breno aquecendo, para de palhaçada. Seu palhaço. O Breno na ideia do Osório vai atuar como volante e não como zagueiro. Foi contra o Corinthians que ele jogou assim, não foi? Ele jogou bem. Ele entrou no jogo, né? O Leandro, sim. Você vê que coisa. Agora há pouco a gente tava falando do jogo do Corinthians e o Mano comentando sobre o Ralf, que o Ralf tava meio assim, fora de forma, sem ritmo de jogo, né? E uma tá coisa... Tá como um porta-mala maior que uma cara, mano, cara. No São Paulo, uma coisa que a gente nota é que os jogadores todos participam bastante dos jogos. Ao lado que alguns ressaltam que às vezes é negativo, porque o time não pega, não se entrosa. Há algumas pessoas que criticam a história do rodízio. Mas por outro lado, você vê, pô, quem é que esperava um futebol... Pô, 8 desfalques, 8, sim, 8 desfalques. E quem viu o São Paulo jogar no sábado, fala assim, pô, padrão de jogo, não pegou um morto, pegou um Internacional de bons jogadores, esquema direitinho, você via que tem um esquema, tem um padrão de jogo, né? Mesmo com os desfalques, foi um time que foi pra cima, e você nota que os jogadores todos com ritmo de jogo. Aí fica aquela pergunta, estaria o Osório tão errado como alguns pensam? Será que de repente não era legal lá, agora vou tocar no assunto do vizinho, né? Será que não era legal também, de vez em quando, o Ralf ter entrado mais pra ele ter ritmo de jogo quando fosse necessária a participação do Ralf? Para será, não ir tão mal será quando que, entrar? Né? Será que nesse quesito talvez o Osório não tenha mais razão? É, pode ser. Responde você, amigo, primeiro. Do rodízio, assim, eu sou a favor, ô Sombra. A questão é que eu sou contra as invenções, cara. Você colocar o Carlinhos de ponta esquerda, ponta direita, eu acho que já é um exagero, entendeu? Sim. Você fazer um rodízio com certos jogadores quando estão cansados, esses. Essas novas tecnologias de clubes aí, acho que é válido. Entendi. Agora você não pode ficar inventando, né, cara? Igual ele colocou um time aí na sequência, né, cara? A gente vem de 4 jogos aí sem perder. E, cara, tá dando resultado. Acho que nosso time não é pra esse ano, cara. Tem que tomar gol. Mas só que no futebol brasileiro é muito complicado eu falar esse time não é pra esse ano. Mas no futebol brasileiro a gente não consegue pensar esse time é pro ano que vem. Porque você sempre vive perdendo jogadores. É difícil você planejar no futebol brasileiro. Ah, mas nem tem como planejar. Você tem que viver cada dia como se fosse o último. Ah. Tem jeito. Acho que é preciso amar como se não houvesse amanhã. Eu acho, eu acho. Mas agora, se você for imediatista, você nunca vai concluir o trabalho. Portuga, o Portuga, não adianta você pensar, ficar patinando em cima do nada. Mas não adianta pensar, falar, ah, mas pô, meu time tem que vai estar tá bom daqui 2 anos se permanecer com a mesma base. Não, permanece. Não vai ficar. Não vai. Você tem um jogador que se destaca, a chance dele poder ser vendido é muito grande. Uhum. Mas com relação ao rodízio, Sombra, eu sou um pouco conservador com relação a isso. É, eu acho que quando você tem jogadores aí que se assemelham em termos aí de handicap, acho que pode até ser. Eu acho que pode até ser que você ainda mescle. Mas querendo ou não, os treinadores eles vivem reclamando que eles não têm tempo para treinar. Eles falam: meu time não tem tempo para treinar, meu time não tem padrão de jogo porque falta tempo para treinar. O jogo praticamente é uma experiência que você está tendo também. Então, quando você tem aí um grupo de jogadores que você utiliza com uma certa frequência, o jogador já sabe o que o outro gosta tipo de fazer, por onde ele gosta de cair, qual que é o tipo de bola que ele gosta de receber, se é no pé, se é um pouco mais adiantado. Quando você muda, por mais que você perca talvez uma ou duas peças nesse meio campo, talvez ou no ataque você modifique o jogador, já vai perder um pouco daquela característica, porque o jogador ele acaba conhecendo o outro quando ele joga junto. Uhum. Por mais que você diga, pô, no treinamento não é a mesma coisa, não é a mesma situação de jogo. Muitas vezes o cara treina até num campo reduzido pra não desgastar tanto. Mas você acha que o Ralf tá muito abaixo dos titulares? Ah, eu acho. Em termos de condicionamento físico. Ralf? O Ralf do Corinthians. Não, técnico, eu quero dizer técnico. Você tá louco? Não, eu acho. Hoje, fisicamente falando... Nem fisicamente, o Bruno Henrique, você viu o jogo do Corinthians ontem? Você não achou que o Ralf tava cansado? Tava assim. Não, é, o Bruno Henrique, monstro. Fisicamente, eu também acho. Analiso tá mal, que eu tô não. falando. Não, analista, não concordo, não. Respeito, então, Ralf. O Benji, ele tá sendo incoerente aqui, eu vou falar por quê. Por que eu tô sendo incoerente? Que não pensa igual você, incoerente. Não, vou te falar por quê. Calma. Não, mas quero saber por que eu não penso igual, eu não concordo, sou incoerente. Não, eu vou te falar. O jogador, Benja, quando ele não vem atuando, não dá pra falar que ele tá no mesmo condicionamento físico do cara que tá jogando. Isso daí é ritmo de jogo. O cara, quando não tá jogando, não é nem culpa dele. Sei. Mas o fato de ele tá só treinando, ele não vai ter o mesmo condicionamento físico e a mesma disposição do que o jogador que tá ali correndo durante 90 minutos e já tem uma resistência durante o campeonato todo. É natural que o cara sinta isso daí, Benja. É normal, não é culpa do Ralf. Não, mas o Ralf é um jogador que, aparentemente, no meu conceito, eu acho que ele tá acima do peso. Eu achei que o Ralf ontem tava um pouco gordo. Eu achei que ele tava um pouco gordo. Gosto muito do Ralf, é um monstro. Nada paga o que ele fez com a camisa do Corinthians. Não, mas fisicamente falando, eu acho que o Bruno Henrique tá melhor que ele. O Leandro... Marcando, os dois são muito bons, eu concordo com você. Mas fisicamente o Bruno Henrique tá à frente. E o presidente, não sei se é o presidente, dirigente do Grêmio, já disse que o São Paulo quer o Maicon de volta pro ano que vem, que o Osório quer aproveitar o Maicon. Maicon que tá fazendo sucesso no Grêmio. O São Paulo não tinha, né? A prioridade ele é capitão do Grêmio, cara. Hã? O jogador é do São Paulo, né? É do São Paulo. Ele é capitão do Grêmio? Do Malandro, o Grêmio tá mal. Quando vem esse contrato dele? O Grêmio tá mal. Ah, não sei, mano. Porque nessa troca aí, isso aí não foi o que... O próprio jogador já disse. Foi o que xingou a torcida lá, brigou porque a torcida pegou no pé dele. Porque... Ele não xingou, ele reclamou, né? Não, xingou. Nessa transação, o São Paulo pegou um jogador do Grêmio, não pegou? Não. Não? Só foi o Maicon pra lá? Foi só o Maicon. Mas, se eu não me engano, o São Paulo ofereceu uma prioridade de compra pro Grêmio, não ofereceu? 9 milhões de reais. É 9 milhões. Se você quiser, acho que são 8 mesmo? Ou 9 milhões de reais. É 9 milhões. Aí acho que o Grêmio não vai pagar. Não vai querer. Leandro, palpite para São Paulo e Santos e São Paulo, lá de novo na Vila. Ah, jogo duro, cara. Tricolor 2 a 1. De novo, seu louco. De novo, ué. Não é de novo? De novo. Só joga lá, pô. Aí, você jogou esse ano lá? Fica botando isso na cabeça dos caras. Se o São Paulo e o Santos fizer a semifinal do Copa do Brasil, vai ser os dois jogos lá, cara. Não é possível. Aí não é culpa, mas é culpa nossa. Ué, brincadeira. Pô, meu, só joga lá. São Paulo já desceu hoje pra se ambientar com a cidade ali. Não é fácil, né, mano? Se desse na hora do jogo, é maior choque, velho. Mas, ó, se o São Paulo ganhar esse jogo do Santos, que é um clássico, se o São Paulo ganhar esse jogo, acho que o São Paulo se consolida na busca pela classificação no G4, hein? Ah, eu acho que acho que é o jogo pros dois. Acho e o Gabriel vai pro jogo, né, gente? Eu acho que é o jogo pra Gabriel já confirmou. A situação do São Paulo tá complicada, Sombra, porque a cada rodada que passa, eu acho que essas três primeiras vagas ali já estão meio que definidas. Você pega aí o Grêmio, é um time que tá arrancando num momento crucial do campeonato, tá certo? O Atlético Mineiro é um time constante, tá? Com elenco com qualidade. Não dá pra questionar a qualidade do Atlético Mineiro. E o Corinthians que também não tá vacilando, é assim, não tá dando sopa, né? Mas se o São Paulo ganha e o Grêmio perde, a distância do São Paulo pro Grêmio é de 3. Se o Corinthians segurar o Grêmio, e o próximo jogo é São Paulo e Grêmio. É. Então. É Grêmio e São Paulo, é em Grêmio. Essa é a fase mais difícil pro Grêmio. O Grêmio vai pegar o Corinthians, depois pega o São Paulo. Não, mas então, essa Motinha, rodada vai é ruim e é bom ao mesmo tempo. Porque o Grêmio tá pegando confrontos adversários, né? E você tem aquele famoso jogo de seis pontos. Mas a treta do São Paulo é Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Santos. Ali tem um monte, né? Tem um monte, o bolo dele, a treta dele é ali. Cada rodada que passa, mais aproxima o término do campeonato e times aí como Corinthians, Atlético Mineiro e Grêmio estão constantes. Não é aquele time que, ah, nossa, tá capengando, ganha uma aqui, ganha outra ali. Por exemplo, o Flamengo, ele tá dando uma arrancada num momento interessante do campeonato. O Flamengo, que era tido por muitos aí como um time que ia ficar brigando ali na zona de rebaixamento, ou muito próximo a ela, o Flamengo engatou quatro vitórias na sequência aí, velho. O Flamengo que não ganha a próxima. É, eu acho que quem se... O Flamengo recebe o Cruzeiro e não ganha a próxima. Será? O Mano Menezes não ganha. Será que não ganha? Eu acho que quem se despediu dessa briga pelos quatro aí é o Internacional. Ah, o Inter? Não, o Fluminense também tá fora de troço aí. Não. O Fluminense não consegue mais se levantar. Esporte, Fluminense, do Esporte pra cima ainda continua essa briga. Esporte eu não acredito, né? Leandro! Mas ainda continua. Muito obrigado pela sua participação, tudo de bom. Posso dar um... mandar um trouxa aí? Manda um trouxa. Eu queria que o Dodô aí, cara, ele fez a festa lá da empresa onde eu trabalho, a Atos, em fevereiro. Isso, é verdade. Eu queria que ele mandasse um trouxa, igual ele super xinga trouxa. O... O super trouxa? Eu? Super isso, trouxa. Isso é de manhã, com o palhacinho que tem na vinheta. Não, mas ele manda um super trouxa, não tem problema. Eu queria que ele mandasse um super trouxa aí pro meu... Dois amigos meus aí, o Marcos Figueiredo e o Rodrigo. Não é chefe não, então, né? São dois trouxas. Não. É, chefe. Super trouxa pra eles. Ele é corintiano, não pode não. Ah, é corintiano? Então, então eu mando com gosto. Então é trouxa. Super trouxa! Toma, o trouxa. Parece placar antigo. Os dois super trouxa. Vai te mandar embora, rapaz. E o RG manda uma moela aí pra minha esposa. É a Lilian. Isso. Ué, hoje é feriado, hein? Hoje é dia de fazer desenho no vidro, hein? Isso aí. Vai ganhar. Isso aí. Então tá bom. Valeu, tá, Leandro. Valeu, obrigadão, gente. Valeu, cara. Abraço. Tchau. Esse é o Momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook. Dodô? Alô? Alô? Alô? Quem fala? É o Bruno. Olá, Bruno, tudo bom? Bruno. Tudo bom? Tudo bom. Bruno do que é o nome completo? O Everton Bruno Nascimento Queiroz. Nossa. Quantos anos? É, 24. RG. RG. E meio, né? Sim. É. 2.4. Everton ou Everton? Everton ou Everton? O Everton com W. Ah, com W. É o Everton. É o Everton. O Everton. Eu gosto, Jan. Por que, produção? É, você Queiroz que seja como? Ah, sensacional. Um abraço pro Queiroz da Vila Medeiros. Salvou a hora em grande estilo. Grande Queiroz. No feriado. É. E qual que é o bairro aí? Qual que é o nome? Oh, não entendi. O bairro? Qual é o bairro? É. Jardim Santa Rita. Santa Rita. Vou falar um negócio pra vocês. É a primeira vez. Não. Acontece o seguinte. Já ligaram? Jardim Santa Rita, só na cidade de São Paulo, tem uns 18. Ah, mas fala aí um. Tem vários, cara. Fala um, é o que ele quer. Ele tá meio assim porque não tem, é. Olha, né? Tem um em Diadema. Já não é. Tem, não. Eu ouvi de não falar tem, nada. Calma, tem Diadema, tem na Zona Sul. Ah, mas aí começa a chutar. Não, não é chutar. RG. Tem um monte. Começa a bater pra truco até lá, não, não é não. Onde existe, fica eu? Pega o cotovelo, escolhe um e vai. Não é cotovelo, é cotovelo. Vai. O seu é cotovelo, vai. Aonde vai, que vai. Fica? Música com cotovia. Hã? Itapevi. Falei? Itapevi. Ah, Itapevi. Itapevi. Falou o quê? Você falou Itapevi, o quê? Falou. Itapevi, deixa eu te falar, Itapevi de Diadema no feriado? Ah, vai ali, no feriado vai. Pega ali o rodamento do cotovelo. Vem, fala aí. Pega o cotovelo, hein? Música com cotovia. Nossa, o cara zoando você. Tem, tem uma sertaneja que é com cotovia. É. Cotovia lá em Moema. Tem então, a rua vindo a cotovia. Cotovia é um pássaro. É um pássaro. Então, é uma rua em Moema. Mas aí, vai. Explica pro Bendy que ele não sabe. Você não fala, mano. Ah, falou aí o... Falou o PHD em pássaro. Você não pode tirar uma letra aqui, uma palavra que você... Cotovia, eu não sei. Uma música? Não sei, cotovia. Se foi de sertanejo, eu não sei. Quem, mano? Deve ter. Ah, você não sabe? Ué, você falou? Não, é você que tem que falar. Nem existe. Não, é porque o Benji fez me desafio e falou, fala uma palavra que eu falo na música. Não, mas gente, eu ouvia, gente, porra. Só um minuto. Gente. Coral de Manos, um, dois e já. Você não me engana. Gente, só um minuto. Só um minuto. Chitãozinho Chororó deve ter uma música com o E aí, rapaz, qual que é o time que você torce, brother? Vamos? todo poderoso de mão. Ah, ah não, Corinthians! Ô, amigão, eu vejo um jogo do Corinthians... Me remete ao filme O Resgate do Soldado Ryan. Por quê? Quando você acha que o bagulho é legal foi pra caramba. Pro vinagre. É legal pra caramba. É um bom filme. Quando você acha que a coisa foi pro vinagre, o Corinthians vai lá e ressurge. Você prefere O Resgate do Soldado Ryan ou o Platão? Eu acho que o Corinthians deveria largar de mão o Brasileirão e disputar a Champions League. Champions, amigo dele, é a Champions, liga! E aí, Champions? É, o Domênico falando que o Palmeiras teve mais chances no jogo, eu discordo plenamente. Pode discordar, mas a verdade é essa. Não, eu concordo pra com todo corintiano, sempre vai discordar. Todos. O Palmeiras ontem foi beneficiado pela arbitragem. Leve a arbitragem, Deixa ele falar. Olha quem quer falar de arbitragem aqui. Deixa o cara falar. Você já falar bobagem aqui. Falar bobagem não é verdade. Calma, Domênio. Fala aí, Bruno. Enumera aí os erros ontem a favor do Palmeiras, vai. O gol do ontem foi falta em cima do Wagner Love. Só você que viu isso. Só ele que viu. Eu não daria, mas foi. Agora foi outro lance. Nossa. É verdade. O Alexandre empurra o Wagner Love. Essa rodada, um pênalti claro em cima do. A favor do Vasco, o juiz também não deu. Dane-se o Vasco, que o Vasco se dane. Tem a ver o Vasco. Não, o Vasco vai pro inferno. Ele tá falando da arbitragem. Que isso tá favorecendo o Atlético Mineiro. Para, velho. Do Brasil. Teve o pênalti no Matuidi que não deram, atrapalhou o Corinthians. Até o próprio Leverkusen, que é o técnico do Atlético, um cara que eu gosto bastante, mas novamente ele foi feliz. Porque o Atlético Mineiro, ele ainda tem plenas condições de brigar pelo título. O campeonato tá aberto, apesar do Corinthians ter uma vantagem boa. O campeonato ainda tá aberto, muita coisa pode acontecer. Agora ia ficar toda hora com esse papinho. Ai, o campeonato tá manchado. Ai, é a minha opinião. Mas pro inferno, se o Atlético Mineiro vencer o título brasileiro, ele vai falar que o campeonato tá manchado? Não vai. Exatamente. Por exemplo, o campeonato mineiro, que o Atlético Mineiro ganhou aí com gol irregular do Jô, aí vão falar, mas teve um pênalti pro Atlético, blá blá blá blá blá blá blá blá. Enfim, o gol que decretou o título do Atlético Mineiro foi um gol irregular do Jô. Então é complicado o cara ficar se pegando aí esses pequenos detalhes. Que a arbitragem tá péssima, tá. Mas se a gente parar pra analisar a frio, tendo em clubismo, deixar isso de lado, o time que mais tem sido beneficiado nas últimas vezes foi o Santos. E não é culpa do Santos, a culpa é da arbitragem que é horrorosa. Mas o Santos teve 3 ou 4 pênaltis aí que não existem, gente, não existem. Um pênalti lá que o Lucas Lima sofreu na Vila Belmiro, RG, foi o Espírito Santo que fez. Sim. O Lucas Lima, ele tropeça com o pé direito no esquerdo, o cara cai, o árbitro dá pênalti. Se aquele lance fosse pro Corinthians, o seu Portuga aqui entraria pelado aqui em protesto. Não, pelado não, que eu não sou tão sem vergonha, gente. Mas que eu acho que tá alguma coisa estranha. Ah, que estranho. O nível da arbitragem tá péssimo. Então, é isso que eu tô dizendo. Eu não sei quem é que tá fazendo alguma coisa, mas que alguma estranho. Coisa estão fazendo. Estranho porque tá muito ruim, mano, Portuga, pra todo mundo. Erros acontecem. Por exemplo, o Sport que reclamou aí, por exemplo, naquele pênalti, que na minha opinião o Richelli fez sim, quando ele levanta o braço aí contra o Corinthians aqui na arena. E o Sport, ele se beneficiou de um lance ridículo, jogando em Florianópolis contra o... Não, Avaí. Foi um pênalti, em cima do André que não existiu. André Litrão, E eu não vi nenhum dirigente do Sport naquele chilique que o presidente do Sport deu aqui na arena. Então é complicado, velho. O nível da arbitragem é que quando pegam o Corinthians, que é um time que dá audiência, o pessoal tenta aparecer em cima. Mas quando existem outros times aí sendo beneficiados também no Campeonato Brasileiro, mesmo que esses times estejam abaixo, ninguém ali, numa zona intermediária da tabela, ninguém fala mas nada. Mas sabe por quê? Eu vou te explicar e aí não vai uma acusação. A disputa do Campeonato Brasileiro tá Corinthians e Atlético Mineiro. Quando você tem 4 jogos seguidos, aí tô falando na isenção, tá, mano? 4 jogos seguidos. O Atlético foi prejudicado? O Atlético. Você tira os pontos do Atlético e o Corinthians teve, ao meu ver, erros muito fortes contra o jogo de São Paulo. Ali foi só um pênalti. Deixa eu terminar de falar. Pra mim, forte foi o jogo de São Paulo e o gol do Fluminense. Mas peraí, você falou do pênalti do São Paulo. Beleza. Não, foram dois, na minha opinião. De fato, na minha opinião, ali foi pênalti do Endo. E o Fluminense também foi um erro forte. Vamos lá, contra o São Paulo, teve uma expulsão do zagueiro Felipe do Corinthians que não era pra ter sido expulso. Comprometeu o jogo do Corinthians também. Não, é erro capital. Comprometeu o jogo do Corinthians também. Mas veja bem o que eu tô te dizendo. Era uma falta de jogo, o Atlético foi 4 jogos seguidos. E ao meu ver, a minha opinião, acho que o Corinthians foi beneficiado contra o São Paulo e contra o Fluminense. Quando você tira 4 vitórias do Atlético, 4 vitórias, e dá, é, vamos supor, 6 pontos pro Corinthians, eu acho que o Corinthians ganharia do Fluminense. 6 pontos, o Corinthians São Paulo empatou. É, ou 4 pontos. Você tem que respeitar a campanha do Corinthians. Não, não, eu acho que o Corinthians ganharia. Eu acho que o Corinthians ganharia do Fluminense. Mais ajudado aí, pá. Eu acho que o Corinthians ganharia do Fluminense. Ajudado, mas teve ajuda até. Deixa esse porco invejoso de lado. Não, não é porco invejoso, é só saber ver. Para, 5 pontos aí, o juiz ajudou aí, ó. Para. Todo mundo sabe disso aí, todo mundo falou, é, pô. Eu acho que abraçar. É, choro livre, esse discursinho de loser. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. É, toda hora é mesmo papinho. Abraçar esse discursinho de loser aí é ridículo, porque o Corinthians ele tem feito aí um excelente campeonato brasileiro, tá na liderança do campeonato aí por méritos próprios. Mano. O time do Corinthians aí foi um time que sofreu demais com vendas de jogadores, desfalques, enfim. É, o Corinthians ele tem feito uma campanha aí primorosa, porque o time do Corinthians era limitado, sim. Não vou falar que é um baita elenco pra disputar com o Bayern, não é. Mas diante do que sobrou ainda, eu ainda cravava aqui. Eu falei, o Corinthians ele pode brigar, sim. Todo mundo me chamava de louco. O Corinthians tá provando em campo que é competente. Ô, Bruno, eu gostaria de chamar a atenção de todos pra que fiquem ligados na quarta-feira à noite na TV. O que vai ter? Tem que parar com esse benefício ao Santos. Ah, isso! Para você! Olha aí, RG! Pinto amigo santista! Você tá de brincadeira? Você é um brincadeira! Pelé foi lá, Pinto! Tá de brincadeira! Peraí! O Santos tá demais! O negócio tá demais! O Santos, o negócio tá demais! Você não tá fazendo isso, cara! Tô! Você não tá fazendo isso! Isso não é seu feito! Ué, mas ele tá falando uma mentira? RG! RG, o Santos não vem sendo beneficiado? Se o Ricardo Oliveira tivesse convertido os pênaltis, sim! Mas não converteu nenhum! Não, mas essa é. Ué, mas levou empate, porque levou uma derrota! E ontem? Ontem, tá bom, ele foi, mas ontem foi um lance discutível. Depois é que foram ver de 400 replays que ele tava impedido. O Santos, pô. Ó, atenção, hein? Falou. Atenção. Então, quarta-feira. Quem que é o juiz de quarta, hein? Ah, tem que ficar de olho aqui, no juiz de quarta-feira. Emílio Marques de Mesquita. Lembra do Emílio? Lógico. Aliás, eu lembro de um jogo que o Emílio apitou. Pô, foi na Vila. Ele levou o jogo Santos e São Bento de Sorocaba até os 50 do segundo tempo. Mas enquanto no Santos não fez gol, meu amigo... Eles estão querendo tirar o título do Corinthians, mas ajudar não dá pro Santos, chamava aquele... Chamava aquele grandão. Mas todos sabem que a história não era. João Paulo Araújo, não era? O grandão. O grandão, é. Meio gorducho, não era? Meio. Não era, não? Do Aragão ninguém lembra, né? E do Morgado, você lembra? Com o Morgado também. Quem fez um gol? Palmeiras Aragão, e Santos? Aragão, ele meteu o calcanhar pra dentro do gol, rapaz. Fez gol pra quem? É, mas eu tô falando. Pro Santos ou pro Palmeiras? Não, Palmeiras. Ele fez gol pro Palmeiras, eu acho. Pro Palmeiras. Pro Palmeiras contra o Santos. Bateu nele, entrou. Quem deu gol pro Palmeiras, tá louco. Para de falar bobagem, velho. Vocês falam muita bobagem. Para. Ele tava não vai falar bobagem, não. Ele tava na linha de fundo. Bateu nele, entrou, ué. Mas quando é assim, por exemplo, você pegar a lista de maiores artilheiros. Mogolaço. Você pode votar o juiz, né? Não. O juiz fez um rompo pro Palmeiras. Agora vocês têm que lembrar. Vocês têm que lembrar do Aragão, vocês têm que lembrar de 95 contra o Botafogo. Vocês têm que lembrar. Mas que louco, né? Tá um amigão. Não, peraí. Vocês têm que lembrar. Fala com o ouvinte, cacete. Peraí, eu posso falar um negócio? Eu devia ter falado. Pô, eu tava lembrando desses árbitros agora. Mas você lembra como era diferente? Porque quando eu tava. Primeiro que quando tinha no jornal de manhã o jogo ia à tarde. A gente lia no jornal a escalação. Sim. E era praxe você olhar o árbitro que ia apitar. Sim. Lembra? Pô, quando tinha esses medalhões aí, pô, todo mundo falava, caraca, você viu quem vai apitar? É o Aragão, é o Ducídio. Não, hoje não tem mais essa coisa de medalhão. É o Romualdo. Romualdo fala aí, esse Romualdo é pro Corinthians, esse é pro São Paulo, é pro Almir Valmeiras. Laguna. Só tem os caras de nome, né? Hoje não. Ó, amigão. Tem o Morgadinho. Então, Morgadinho. Hoje não tem mais essa coisa do árbitro de grife, Armando, né? Marques, o árbitro Morgado. Estrela. O Godoy foi o último. O Marques eu não peguei. Ah, não. O Godoy era estrela, assim, jogo que ele apitava. Hein? O Godoy era um árbitro que chamava atenção, sim. Não sei. Os caras chamavam estrelas, eu acho que eram esses caras aí da década de 70, como década de 80. É, ele é fanfarrão, pô. É? Arnaldo César Coelho. Você vê, não tinha sorteio, não tinha sorteio. Não. E para todos os jogos importantes, os clássicos, tudo, era só juiz bambambam. Bam, bam. Mas o que ninguém não significa juiz... que eles não errassem, hein? Não, eles erravam. Não é isso. Mas não tinha juiz, estranho. Ué, juiz... O Simon, que hoje é um grande comentarista. O Simon foi um dos últimos, acho. Mas não deu aquele pênalti lá no Maracanã, no meio do campo? Ele apontou o pênalti. Esse errou pra caramba também. Tá louco, todos erraram, que são comentaristas. Ah, então, todo mundo tem grandes erros. Ô, amigão. Oi. Vamos deixar esse choro dos antes aí de lado, velho. Agora, todo... agora inveja, hoje o Corinthians inveja. Paga pelo currículo, né? Que currículo teu fioso? É inveja. Chora na cama que é lugar quente. Eu não. Ó, amigão, quarta-feira o Corinthians pega o Grêmio jogando aqui na arena e o Corinthians ele vai estar com a defesa praticamente toda desfalcada. O Corinthians ele vai ter o desfalque na lateral direita do Fagner, vai jogar o Edilson no lugar dele. Um jogo Gil, que possivelmente entrará o Edu Dracena. E o lateral esquerdo aí, o Wendel, possivelmente não voltará também. Vai permanecer ali na lateral esquerda o Guilherme Arana. Esses três jogadores aí farão falta, cara? Ah, faz falta, né, mano? Principalmente eu vejo assim, na esse menino novo aí, o Arana, ele dá muita bobeada às vezes, né, meu? Arana. Ah, mas jovem, tá levando... né? É, mas ele tá levando sorte que ele tá fugindo de mundo, né? Sorte. Ah, mas moleque é jovem, né, mano? Sorte. Mas assim, o problema principal mesmo é no ataque. Eu vejo quando você entrar inteiro e nós tá perdendo, aí você já pode ir na TV e dormir, porque quando você vê esse jogador entrando aí pra ver se marca um gol pra empatar ou pra virar, é meio complicado. E só pra deixar claro também que o Corinthians ele vem com mais desfalques, viu, Sombra? É, no meio campo ali. É, o Elias, que tá com a seleção brasileira, não joga. E o Bruno Henrique ainda é dúvida pra esse jogo. Pô, você lembrou bem. Gente, olha a draga que tá a seleção. Gente. Ela jogou, a gente nem comentou. Ah, mas também contra a Costa Rica, velho. E amanhã joga contra os Estados Unidos. Foi 1-0. E amanhã joga contra os Estados Unidos. Gol do Rui. Não, amanhã joga contra os Estados Unidos. O Hulk deu um empom no jogador. O Hulk que fez falta no jogador. Mas todo mundo aqui no Brasil reclamaria. Ele deu uma bundada no jogador, né, mano? Não, ele empurrou com o ombro. Tá louco. Ele deu três trancos no cara. Ô, Bruno. Oi. Um abraço pra você, obrigado pela audiência, viu? Não tem a promoção da bateria, a melhor bateria do Brasil aí, não? Hoje não. Tô cansado de empurrar meu carro já, meu. Ah, coitado. É, meu amigo. Se você tivesse comprado desde o princípio uma Eliar, você não teria esse problema. É verdade, mas tá bom então. Tá bom? Tá bom. Valeu! Falou, filho. Falou, tchau. Abraço também, tchau. Esse é o momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Viajou e quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com a hashtag sem parar oficial, Domênico. É. Alô. Alô. E fala. Opa. Fala, Dudu. Olha o cara. Esse está bem animado. A voz do trovão. Está deitado no sofá. Porque eu torço pro líder, cara. Saiu do líder. Saiu do coma. Manda o nome completo aí, velhinho. É João. João do quê? João. Completo, João. Era, gente. João do quê? João Nunes de Souza Neto. Quantos anos, João? 40. RG. É. Se a vida começa aos 40 e tem 4.0 aí. Porra, e se essa alegria, alegria toda dele é porque é neto, imagina quando for avô. Ah, sensacional, ei. Salvou. Ah! Que isso, avô? Sem violência. Feriado, RG. Sustou, né? Época de alegria. Sustou, né? É dia. E qual que é o bairro aí? Terri, né, Domênico? Você é traíra. Não, eu tô... Jundiapeba. Como? Hoje os caras querem quebrar o nosso mapa-mente. Eu não tô aguentando. Não vai quebrar. Não. Tem dois já quebraram. Não vai quebrar. Mas quem que judia da Peba aí, velho? Ah, não, judia Peba não. Olha, na colônia tem esse nome feminino? Peba? Não? Eu vou responder, porque nossa. Eu cheguei a estudar aí e fiz até estudar. O primeiro ano de faculdade de odonto em Mogi das Cruzes. Eu fiz até o primeiro ano, aí eu parei. Eu lembro que eu passava por aí. A cidade passava e registrava. Na volta, pegava o diploma. Pô, inclusive em Mogi, galera, ó, quem tá descendo pra praia, depois de uma lanchonete ali famosa que tem, instalaram uma outra porra de um radar, cara. De novo? Esse acho que eu tomei. Cara, de novo, siga, mano. Siga o... É só... Pode falar... É só respeitar os limites. Eu sigo, mas... Falou! O cara respeitador aí. O Benjamin, ele não anda 50 por hora, nem na garagem da casa dele. Nem na garagem do prédio ele foi multado. Benjamin, hoje eu ando, porque não dá pra andar em São Paulo. Eu não como nada, você tá louco? Mas em São Paulo, hoje, você não andar 40 por hora, num dia você perde tua carta. É verdade. Quantos pontos você tem na carteira? Eu não tenho, eu fiz meu curso. O cara precisa só de um carro 1.0 pra andar em São Paulo. Não precisa mais. Olha, eu vou falar uma coisa assim. Eu juro por Deus que eu tenho mais pontos que o Vasco. Juro por Deus. A maior felicidade hoje de quem dirige é você pegar uma pista com 60. Aquela placa de alegria. Aquela placa de 60. Posso falar? O prefeito quer que você só compre carro 1.0. Não compra mais, que você não vai usar, porra. Se vem com 1.0, você pode passar de 40. Mas pra que comprar um 2.0, 2.8? Achei sensacional, eu vi uma... Não vai, vai. Uma usar. Foto hoje no Facebook, o prefeito, né, escreveu assim, como é que eu posso te atrapalhar hoje? É a cara dele, o prefeito. Tá legal pra caramba, velho. Tá bem. Ó, amigão, mas o Corinthians não tá a 50 por hora, não, hein? O Corinthians tá 240 dando cena pra esquerda. Vai ser botado, hein? Vai ser botado, Corinthians. É isso aí, mano. Tá sendo prejudicado pela arbitragem, né, que deu amarelo pro time inteiro domingo, hein? Eu concordo contigo, cara. Eu acho que agora aí os árbitros, eles tendem a errar contra o Corinthians, não de maneira intencional também, mas pela pressão que a mídia e o Domênico têm feito aí. Eu? Também. O time mais ajudado é vocês, velho. Se até o final do campeonato os caras só prejudicarem vocês, ainda mesmo assim tá ajudando. Eu acho que esse tipo de pressão agrava ainda mais a ruindade dos árbitros. Eu acho que o Tite, ele tem razão quando ele reclama assim. Porque ele já tá, Motinha, prevendo o futuro. O árbitro, com medo de errar, talvez ali, numa jogada polêmica, tudo que ele tiver dúvida vai ser contra o Corinthians. Tudo que ele tiver dúvida será contra o Corinthians. Isso daí tá na cara. Porque ontem teve erro contra o Corinthians? Errou nenhum. Não teve, porque o Corinthians foi tão superior na partida que. Ah, foi superior! Lógico que foi. Alegrindo! Fernando Prass, mano. Olha, eu quero dizer pra você assim. A defesa do Fernando Prass foi O resumo é o seguinte do jogo. Renato Augusto comeu aqui, a bola. Lógico, o resumo do jogo. Renato Augusto ia fazer um gol que entraria pro prêmio Puskas. A Corinthians nada tá comemorando empate com nós, Sírio. E nós não. Nós achamos que perdemos o jogo. Nós achamos que perdemos. Porque não ganhar dos caras é ter derrota pra nós. O Corinthians tá comemorando aí. É isso aí. Nós não ganhar de vocês é derrota pra nós, filho. Porque aqui é de King of the Class. Não perde classe. Não perde pra ninguém. Segue o jogo. Segue o jogo. Sem falatório. Eu tô tentando falar, não dá. Posso falar um negócio? Diga. Ô, tô sem saco pro Domênico, velho. Puta cara chato. Ah, então deixa que eu cuido. Ah, vai pro inferno você. Amigo, você e esse que tá falando também. O Corinthians, você também. O Corinthians, ele tá reclamando. Você também, chato, mano. Vai todo mundo pro inferno. Tá muito. Mano, não entra no parquinho. Ô, mano, de 0 a 10, quanto o Domênico tá chato? Mas não te perguntei pra vocês. Amigão, acho que o Corinthians tem que comemorar sim, não só o empate e ter somado mais um ponto no Campeonato Brasileiro. Porque quem tem que tirar pontos de alguém aqui é o rival do Corinthians. O Corinthians não precisa tirar ponto de ninguém, porque o Corinthians já tá na frente. Então, o Corinthians, ele tá comemorando sim a invencibilidade no Chiqueirão Novo. Em dois jogos, o Corinthians não perdeu. Um empate, uma vitória. Mano, vocês não conseguiram ganhar de nós esse ano. Presta atenção, não ganharam de nós. Eu não lembro quando eu perdi pra vocês, filho. Não lembro. Ah, mas eu não lembro quando eu perdi pra vocês. Mas nós arrancamos vocês da casa de vocês. E ganhamos na semifinal do Paulista. Quando vale, nós vamos lá e arranca lá. Cara, coloca lá no Google, nós vai ver lá. Casa aí, de espetáculos do Palmeiras. Põe no mapa, você vai ver. Olha, arena lá. Itaquerão. Olha o retrospecto aí. Olha o retrospecto, pode olhar. Que você vai ver com a equipe. Briga, olha aí. O duro não é aguentar o Dodô aí que tá disputando mais ou menos. O duro é o sem identidade do Portuga aí que fica puxando o saco. Ele não tem time, pô. Ele não sabe pra pintar, você fica marcando o Corinthians, pô. Tá pior que o juiz de 93. Eu dei uma passada no Poupa Tempo da tua casa. Deu uma Poupa Tempo bacana. Qualquer um pode ir lá. Ô, João. Trouxa. Não esquenta que o Portuga tá com essa crise de identidade aí, pô. Isso, já tirei uma lá no Poupa Tempo, já. Ô, João, fui no Poupa Tempo. Mais uma edição lamentável aí, protagonizada, né? Aqueles torcedores do Corinthians. Coisa de louco. Com as barras de ferro. Infelizmente, teve isso. Dá foto desses caras, tá na mídia. Na do Estado, não foi? Não foi isso? Acho que fosse, né? Os caras pararam no posto pra ir no banheiro. Bateram mulher. Em compensação. Pararam pra abastecer o carro e ir no banheiro. E os corintianos soltaram do carro e começaram a bater na van. Né? E bateram numa mulher. Inclusive, tinha uma mulher nesse grupo. Coisa animal. Era um grupo que vinha de Santos, torcedor do Palmeiras. Estavam todos com a camisa do Palmeiras. Você vê, contra a partida, foi legal. O cinegrafista da Fox pegou, exclusivo. Muito bacana. Os jogadores do Corinthians saindo ontem, vocês viram? Do vestiário? E os torcedores do Palmeiras tirando um selfie pedindo autógrafo. Pagando pau pro campeão. Não é pagando pau. Pagando pau pro campeão, lógico que é. Isso é legal demais. É legal pra caramba. Isso é legal. Você viu isso? Isso tem que ser valorizado. O Danilo, o Dite, o Wagner Love, o Edu Dracena. Os caras tudo tirando foto pedindo autógrafo. Tanto é que saiu lá o Vitor Ramos do lado e o pessoal queria tirar foto com o Gil. O cara pegou e falou, deixa eu tirar foto com o campeão aí. Fez umas... Lógico, mano, isso é legal, mano. Tinha que ser humano. Agora, mas também... legal, tinha que ser humano pra estragar, meu tio. Agora também teve um entreveiro, né? O Paulo Nobre querendo entrar num camarote do lado porque tinha uns corintianos num outro camarote brigando. Também teve um maior entreveiro. E pior, o camarote era da seguradora que... É que há duas versões. Sim. Momento, como tudo na vida, sempre dois lados, né? Lado tem gente que diz que tinha um cara lá, que corintiano, e tava mandando todo mundo comer um tomate cru, fazia assim. Dá, né? Há uma versão, e os caras. E o que o cara me falou, que o Paulo Nobre não foi pra bater, que o Paulo Nobre foi pra segurar um cara do o diretor do Palmeiras que queria entrar pra brigar. É por isso que eu sou contra esse lance de torcida então, mista, velho. As duas versões. Eu não tava. É. Torcida mista, cara. Eu também. Com todo respeito. E o Paulo Nobre que defendeu isso, né? Mas esses camarotes são camarotes de relacionamento. Não, mas é que tá, Sobra. Por mais que seja um camarote de relacionamento, se você tem duas torcidas ali, por mais que o cara seja um executivo da empresa, se o cara for fanático, ele vai fazer na hora do gol talvez uma provocação. E o outro for fanático também, o cara vai pra cima. Mas, então, querendo ou não, Sombra, eu não sou um selvagem. Por exemplo, se assistir o jogo do lado do Domênico, eu não vou dar um soco na cara dele, porque saiu gol do Palmeiras. Conhece. Não, não faria isso. Para. Mas eu acho que. Eu tenho medo do Domênico. Não, mas aí que tá. O Domênico mordeu o mano. Futebol. Não, jamais brigaria por causa de futebol. Domênico é o albergue. Eu sei que as pessoas vão falar, mano, mas porra. Se eu brigar por causa de futebol, você pode parar. Eu sei que as pessoas falariam, mano, seria o primeiro passo pra talvez acabar a violência no estádio. Eu não acho, eu não sou a favor disso. Eu acho que o estádio é muito legal quando você tem uma torcida de um lado e uma torcida do outro. Não nessa separação, que precisa haver talvez aí uma corrente de 300 policiais pra que os caras não se matem. Mas eu acho que é legal, por exemplo, quando você mistura, você não tem os cantos, você não tem os gritos, você não tem a festa que a torcida faz. Você tá do lado de uma pessoa que não torce mais no caso. Nossa, a vida inteira eu vi os clássicos... duas torcidas. E não era muito mais legal? Era muito mais legal. Não, você tinha arquibancada dividida. Mas infelizmente você tem alguns selvagens, alguns cretinos aí. Infelizmente. Estão acabando com o futebol. O ser humano, ele não tem medidas. O ser humano, infelizmente, não tem medidas. Esses camarotes, são camarotes comprados pelas empresas. Corporativo. São corporativos, são utilizados para promoções das empresas, para eles fazerem ações de relacionamento. Sim. Né? Então é interessante para as empresas, nesses dias de jogo, levar não só o palmeirense, ele leva lá o palmeirense, o São Paulino, o corintiano e o santista também. Faz um agrado, né? Ou leva flamenguista, ou vascaíno. E ontem era o tipo do jogo que ele levaria ali naquele camarote o palmeirense e o corintiano. Quando for lá o São Paulo jogar, vai levar o São Paulino e o palmeirense. Se você não pode levar o torcedor adversário no camarote, você começa a tratar com muita limitação as ações, infelizmente. Por isso que comercialmente está ficando cada vez pior. Está ficando cada vez pior para as empresas. Porque a empresa, quando compra um camarote, ela não, por mais que é o estádio de um time, ela não compra para uma torcida só. É. O cara não vai gastar um caminhão de dinheiro para agradar o torcedor do Corinthians, só, ou do São Paulo, do Palmeiras, do Santos. Aí as empresas têm que começar a comprar nos três estádios. Ele precisa de todos. É um saco isso aí, cara. É um saco. Bom... Ô, João, Sombra, o ser humano precisa ter uma cabeça melhor, que cara. Não tem que dar muito ibope pra essas notícias, tem que dar ibope pro dentro de campo, né, pô? O time melhor ontem foi mas o mas a gente não pode ignorar as ações das pessoas que são animalescas, né? Você casou falando aí, muito ibope, muita ênfase pra isso, né, pô? Verdade. Mas a gente tem que contar o que é errado e tentar explicar o que é o certo, né, cara? Não pode ficar muito em cima disso aí, porque é o que os caras querem. Eles querem aprontar todo jogo, eles não são torcedores, não vão lá pra torcer, né? Mas, vão amigo, pra aprontar. É, eu acho o seguinte... Não, mas você vai responder o problema? Enquanto não houver, talvez, aí uma... Não, não é a lei ela aprende, mas infelizmente tem várias brechas que mandam soltar. Mas enquanto não fizerem, como fizeram na Inglaterra, que começaram a tratar o hooligan como um bandido, acho que esse tipo de coisa ainda vai acontecer muito. Porque, querendo ou não, Sombra, o ser humano ele só aprende quando ele é punido. E a história mostra isso. Antigamente, aí, por mais que o cinto de segurança sempre tenha tido a sua utilidade, porque ele não está ali apenas como um acessório do carro para não ser usado, ele sempre salvou vidas, mas antigamente o povo não usava, o povo, não, só vou ali, deixa quieto, não vou usar. Só passaram a utilizar quando começaram a multar. É, mano, mas infelizmente... O ser humano é assim, só aprende na porrada, velho. Mas nessa questão de relacionamento, as pessoas... Não estamos nem falando de agressão. Essas pessoas que vão no camarote, elas não têm bom senso, muitas vezes, nem pra torcer, sabe, mano? Então... Às vezes eu vejo até em grupo de amigos, as pessoas não têm bom senso nem pra falar do time do outro, entre amigos. Entre amigos, eu vejo que as pessoas não têm nem respeito entre... Falta respeito. Aí você tá atacando um amigo nosso, que é o Dante Machado, né? Não, não é isso. Eu vejo que às vezes as pessoas não têm respeito nem entre elas. Nem por si mesmas elas têm respeito, às vezes. Ô, João. Não tem respeito. O que que foi? Ô, Tacílio. Que isso? Eu cheguei na portaria querendo falar com você. Hein? Que isso, Calção? Você tá muito louco, Calção. É, ele veio no nome do Clóvis. Calção, Matuidi fez gol hoje, Matuidi. Quem que é? Matuidi fez gol hoje. Matou quem, meu? Matuidi. Pega ele, pega ali, ó. Corre, vai, joga pedra. Pedra, Calção. Afeganistão é perto. Como é que foi? Boa noite. João, um abraço, João. Ô, Sombra, eu tenho uma enxada bozano hoje, não? Tem, da mas bozano, mas tem da Ola. Você sabe fazer ou não? Acho que sim, velho. Corintiano sabe tudo, né? É, isso aí, não é bem, mano, assim, não. Hein, agora, cara. Olha, se você errar agora, eu vou te dar um corte seco, rapaz. Eu tenho um amigo tchau. Que é parceiro. Então vai, vai, vai. Fala, fera, vamos ver. Só a linha Bozano. Já errou. Já errou. Fala, vai, nova linha Bozano, não. É isso. Só a nova linha Bozano te garante o barbear perfeito. Nossa, fenomenal, você... vamos lá. Fenomenal. Ah, já era. Tá bem, só a nova linha Bozano me garante o barbeiro fenomenal. Corintiano você... sabe tudo. Sabe tudo, sabe tudo, hein? Mas a gente teve que acertar pra você, né, o Mané? Mas você vai levar, tá bom? Um abraço. Levou um kit Bozano. Valeu, mano. Valeu. Tamo junto, mano. Valeu, Portuga, sem identidade. Não vou passar de novo, não. Tá deixando, eu tô passando. Vou levar a camisa do Ibis pra você. Vai pro inferno. Tchau, João. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica? Olha, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem Parar em todo lugar. Estádio 97 também tem o oferecimento da BV Financeira. E pensando em comprar ou trocar seu carro, seu caminhão, sua moto? É só acessar meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível sim comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, hein, amigão? Sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bom negócio para você, Zombinha. E você tá no seu carro esperando o sinal abrir. De repente, batem no seu automóvel. Você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente para olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI bate-pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de bate-pronto. Esse é o Estádio 97, também no oferecimento de Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Já tô aqui de olho, ó. O árbitro da quarta-feira é o Luiz Flávio de Oliveira, hein? Bom árbitro. É? Bom pra quem? Bom pra quem, hein, RG? É evidente. Você tá insinuando o quê? Que ele não é bom? Não sei, ele é bom? Não sei, eu tô dizendo que ele é bom. Vamos trazer mensagens aqui no Estádio 97. Olha aí, mensagens que vêm através do aplicativo. O Francisco Rodrigues, Verdão, ouvindo a gente direto do Piauí. O Leonardo Viana, Santos e Flamengo em 2012, foi um jogo muito melhor que o joguinho de ontem entre a Porcada e os Gambá. Música com o Piauí, Benjamin. Ah, eu fui As Touradas do Piauí, Touradas do Piauí é demais, hein? Você que você ia falar, Piauí, Piauí, Piauí, Piauí, abacaxi. Choque, choque, choque. Choque, choque. Mano, fala comigo, meu. Você também não sabe nada. Mas esse jogo, Santos porra, e Flamengo, choque. Foi melhor Canta mesmo, direito, velho? Porra. Foi um jogão, mas... Foi aquele que o Neymar fez um golaço? O Flamengo ganhou, o Ronaldinho fez... É. Foi 5x4, não foi? É, foi. E o gol do Neymar foi o Puskas, o prêmio Puskas. Mas não dá pra comparar esse jogo. Ah, para, mas não sai da foto, para. Jogaço isso aí, hein? Foi jogaço, teve Santos e Palmeiras, que o Palmeiras também ganhou, foi um jogão. Foi aquele gol que o... Também não sai na foto. Admiration lá fez dancinha. Ah, o... Admiration. Foi quanto ele? 4x3? Acho que 2x0. Acho que foi 3x2. 4x3. 4x0, 3x0. Admiration, lembra? Nossa! Lembra o Admiration? Fez dois gols. Lembra vários jogadores. Lembra aquele 4x3, gol do Adãozinho, Corinthians Palmeiras, que o Tião fez gol também, 71, 72 no Morumbi? Não é. Pô, você não lembra, meu... Eu não lembro, cara. Naquela época ele não torcia ainda. Não lembro. O jogo legal também foi aquele Vasco e Palmeiras, né? Que o Vasco virou 3x0 no primeiro tempo e 4x3 no segundo. Não lembro disso. Foi legal aqui. Década de 70 eu viajava muito, Benjamin. Olha aí. Fazia caminhonete do Paraná. Era o Pedro Bino. Era mula. Wesley Guariroba. Como? Wesley quem? Wesley Guariroba. Guariroba. Sobrenome style. Nome style. Da família dos Guariroba. Sombra, você acha que o São Paulo tem time pra brigar pelo título ainda? Mas não tem pontuação, amigo. O Luciano. Dodô, tem um pessoal dizendo lá no Palestra que o Rafael Marques tá com problemas extra-campo, por isso não vai renovar com ele. Como assim, meu? Mas acredite. É, isso não é, acredite nas coisas que falam. É, isso é uma falácia. É. O Arthur Nascimento, é um boa noite. Que dizem. Sobre o Campeonato Brasileiro, acho que não tá tão decidido assim. Acho que até o São Paulo tem chance. Chance tem, mas pontuação não dá. O Danilo Gomes. Vocês estão viajando. O gol olímpico foi feito pela Argentina na seleção do Uruguai. Já falou. Já tá falando. Mano. Falou. Presta atenção, porra. Olha o cara viajando. Presta atenção. Você deu um trouxa. O Rodrigo Azevedo. Dodô, sou corintiano. Acho esse Gabriel Jesus bom de bola. É ótimo. Será o nosso 9 na próxima Copa. Será? Tá vendo? O corintiano que conhece de futebol. Paga pau, Palmeiras, mesmo. Cuide deste moleque. Não vai dar, filho. Até o final do ano. Ele é nosso. Deixa eu explicar, olha. Até o final do ano. É nosso. Palmeiras cuida de final de ano. Sai pra lá, ó, Seca Pimenteira. O Gabriel Jesus, ele vai ficar no Palmeiras. Mais ou menos assim. Sabe quando você vai sair e você deixa com o vizinho cuidando? Não tem nada a ver com isso. Mamãe já volta e já vai levar embora. Cara, olha o medo dos adversários, ô vovó. Olha o medo dos adversários, vovó. Eles tentaram roubar ele no começo. Tentaram. Por isso que vocês só tem 30% hoje. É, pode ser também. Mas é nosso. Mas o Neymar ficou muito tempo no Santos. Ele deu tudo, mas ficou muito tempo. Jogou quanto tempo no Santos o Neymar? Jogou bastante. É, Sombra. Você que o Santos ganhou, você tá louco? Ganhou coisa pra caramba. Por isso que o Santos ganha essa fortuna toda. Ah, mas ganhou título com o Neymar. Mas valeu o título. Foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil. Gabriel Jesus vai ser a mesma coisa que o Neymar. Daqui a pouco começa. Pra ser bom, tem que jogar lá fora, tem que provar lá fora. Mas isso é óbvio. Mas isso é a cultura nacional. Gente, isso é óbvio. O Gabriel Jesus tem que provar jogando lá fora. Vai provar contra o Juventude. Sombra querendo que venha. Vai defender teu jogador, Domênico. Ele quer vender, mas eu sei que ele tem que vender, ele é São Paulino, ele tem que querer que não jogue contra eles pra não fazer gol neles. Entendeu, Gordo? É normal. O adversário Leite. Pira, velho, fica louco. É. Paulo Leite. Em choque. Choque. Se o time tivesse nessa condição há 15 anos, eu ia pirar mesmo. Domênico, não é mais o mais... Nossa, você vai deixar batido isso? Caraca, velho. Vem de baixo no latinho. O maior clássico é Palmeiras Grêmio, não é essa porcaria aí. Deu no peito, velho. Te deu uma argola, deu uma voadora. Mas pra mim não é. Nós metemos 7 neles esse ano aí. Nossa. É freguês eterno, né, no Morumbi. Vai falar o quê, ô Benjamin? Com tudo isso... Nós temos 7 nos negros, velho. 7 gols, tá louco, para, em 2 jogos. Mas embora ele parece a Alemanha contra o Brasil, nossa. Já em 2 jogos, nossa, que conta legal. Mas mesmo assim... Não tomamos gol, né? Mas mesmo assim... Português eu respeito. Mas mesmo ele tenha falado assim, eu não vou falar que o... Mesmo ele tendo chamado o São Paulo de porcaria... Mesmo ele tenha chamado o São Paulo de porcaria... Como assim, chamou de porcaria? Mesmo ele tendo chamado... Mesmo ele chamando o São Paulo... você não pode. E o... mesmo ele tendo chamado o São Paulo de porcaria, eu jamais chamaria o Palmeiras de porcaria. O Palmeiras é um grande time, como todos, como o Palmeiras, o Corinthians e o Santos também são grandes times, tá certo? Só que é inegável que o passado recente do São Paulo é incomparável. Né? Agora, o Mota falou que respeita a Portuguesa, mas não respeita o Palmeiras. Obrigado. Mas o Mota não entende nada. Porque a Portuguesa fez 7-0 num jogo. Ô, o Palmeiras tá somando dois jogos. Foi 7-2, Motinha. Foi 7-2. Entende ali. Fez 7 num jogo. O Palmeiras fez 2. E só está me jogando contra o povo, não chamei, nunca chamaria um time de porcaria. Jamais falei isso. É falei outra coisa. É falei que falar, isso hein? Tudo é uma porcaria. Vocês não entenderam. Obrigado pro Pugones aí, do Florinda, que trouxe bolinho de bacalhau. Valeu, galera. O Thiago aí, o Pugones. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Ô, RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97? Puta, tá lá na frente do tanque de guerra, gritando igual louco. Fábio Romano. Fábio Romano ganhou camiseta com apoio da fitcamisetas.com.br. Fitca, parceiro do seu evento. E todos que ligaram também ganharam os bonés Estádio 97. Vista Aérea, telefone 3031-2288. O Estádio 97 volta amanhã no oferecimento da Acer. Construindo com valor. BV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas na hora de financiar. Não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Ó, amanhã tem mais Estádio 97. Que horas é amanhã, hein? Que o Mota falou que amanhã ia mudar o horário do programa? Amanhã? Ah, é mentira? Você é um babaca, hein, Mota? Mandou o WhatsApp pro grupo inteiro falando que amanhã o programa ia mudar o horário. Brincadeira idiota, velho. O Mota fazendo esse tipo de brincadeira? Tá vendo o teu? Mandou pro nosso grupo aí, idiota, brincadeira. Idiota, velho. Mota é infeliz. O Domingo às vezes tem razão quando ele fala idiota, de você. Deixa eu mandar um abraço pro Lico, que faz nível hoje. Grande um Lico, prefeito da Vila Maria. Valeu, velho. Aí pro Vitor, um garotinho corintiano de 6 anos aí. Botei lá no Badauê, lá em Marizê, falou que adora o programa. Um abraço pro Vitor. O Silvio Ribeiro também faz hoje, não faz? É, o Silvio faz aniversário hoje. Parabéns pro Brasil também. Quem? Parabéns pro Brasil. Brasil. Tá bem pra caramba, né? Hoje é nosso dia da independência. Valeu, Brasil. O Brasil se livrou do programa. Beijo pro Gomes. Programa do Palhacinho. Eu sou sensacional, eu sou sensacional. De segunda a sexta, 10 da manhã. Energia. Dor, essa sensação que pra muitos é incômodo, pra nós atletas é impulso. E quando cada fibra do corpo pede que a gente pare, é que damos um passo à frente. E a cada metro, a cada ponto, respiramos fundo e damos o máximo de nós. Calminex nos acompanha nessa jornada, aliviando a dor para irmos cada vez mais longe e mais rápido. Calminex, alta performance contra a dor. Disponível em gel, pomada, aerossol e adesivo térmico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olá, eu sou o Dr. Wilson. O PSB tem propostas concretas para melhorar a segurança e a saúde em Arujá. A cidade precisa mudar. Dá uma chance ao novo. Venha para o PSB. Filice. Olá, eu sou Aretha Marques. O PSB tem compromisso com a mulher. Defendemos o cumprimento da Lei Maria da Penha e o fim da violência contra a mulher. O PSB quer igualdade salarial, assistência plena à saúde e mais creches. Filice. Calvin Harris. Energia. Não tenha medo da chuva. Recubriplast protege sua casa de goteiras e infiltrações. Viva sem umidade, porque Recubriplast protege e decora. Impermeabilizantes Recubriplast. Máxima proteção para toda a sua casa. À venda nas boas lojas do ramo. Baixe o aplicativo da Energia 97 e torne sua experiência com a música eletrônica ainda melhor. Tudo que rola em nossa programação, link com as principais mídias sociais e muitas outras ferramentas para você usar em qualquer dispositivo nas plataformas iOS e Android. Aplicativo da Energia 97. Solução para quem vive conectado. Para quem vive conectado. Energia. A primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 2015 foi um sucesso. Você brilhou e venceu esse primeiro desafio. As provas da segunda fase vêm aí no dia 12 de setembro, sábado, às 14h30, horário de Brasília. Veja os locais de prova em www.obmep.org.br. Prepare-se ainda mais e mostre como a matemática pode mudar o seu mundo e o mundo de todo mundo. Ministério da Educação, Governo Federal. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo com garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone, liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Referência de música eletrônica no Brasil. Energia. Olá, eu sou o Dr. Evilásio. Tá bom, da Serra cresceu 80 anos em apenas 8. Saúde, educação, programas sociais e canalização dos rios foram as marcas do governo premiado PSB. Tá bom, agora parou, mas tem que voltar a crescer. Olá, eu sou o Tomás. O PSB acredita no potencial do povo brasileiro. O partido tem projetos para a geração de emprego, melhorias na saúde, educação e infraestrutura. Chegou a hora de buscar um novo caminho. Felice! Você vai reviver o melhor momento da Dance Music. Vila Olímpia Revival. Os DJs que marcaram uma geração. Riva, do Gitana. Marcelo Sada, The One. Ronaldinho, da Krypton Secret. Beto Dias, da Dolce e Donna. Emiliano, do Manga Rosa. Vila Olímpia Revival. 26 de setembro, no Salão Nobre do Clube Hebraica. Ingressos antecipados nas lojas Authentic Fit, do Shopping Eldorado, Morumbi, Vila Lobos e Genópolis Paulista e Bourbon. Ou no site ingressorapido.com.br. Produção MLK. Promoção exclusiva Energia 97. Todo domingo no Clubtronic, 10 da noite. Carl Cox play, and I have to say. Carl Cox com o Global. Energia. 1, 2, 3. More. Energia. Music. Energia 97. Energia. A energia que te move. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. Night Sessions. Welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energia. Energia 97, muito boa noite, semana começando, o Night Sessions tá no ar. E aí, tudo bem? Tudo certo? Eu sou a Juliana Ribeiro e aqui comigo, Leonardo Ruas, é ele que abre. Night Sessions. Thank you.

Energia. Que te move. Energia.